Bom, agora eu cheguei da escola e finalmente vou poder jogar no meu computador. Ué, cadê? Será que a minha mãe excluiu o discador do iBest? Ah, tá aqui, achei. Estamos começando mais um MachineCast com mais uma viagem do tempo. Eu sou o Diogo Paixão e hoje, de mãos dadas comigo nessa aventura pelo passado, Felipe Zu. É nóis aqui, mano. Tá seco, mas o Nordeste é bom. E dormindo no banco de trás da nossa máquina, Eduardo Filhote. É nóis que avou, bruxão. Bora, Harry. E nosso viajante, que eu finalmente aprendi o nome, Nilson Lopes. E aí, galera, beleza? Beleza. Beleza. Tá aprendendo com o boss, né, velho? Pô, aqui é entrada merda, velho. Não é à toa que ele demora pra aprender o nome dele. Caralho, chamou de coadjuvante total. E um gamer de nostalgia, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Eu, velho. Bicho, bateu essa porra, velho. Muda essa porra, velho. Tudo bem? Beleza? E hoje, com muito carinho, um participante a mais, o senhor Vantore. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Vantore. Tô falando de São Paulo, que não é tão seco quanto o Nordeste, mas tá quase igual. Na verdade, tá pior, né, velho? Os nordestinos vieram pra São Paulo por causa da falta d'água, agora estão voltando. É, tá complicado, velho. Tá complicado. Os caras estão tomando banho de esponja, velho. Pelo menos. Aqui a gente toma banho todo dia, né, velho? Agora eu não sei vocês aí. E para aqueles que não sabem, o senhor Vantore é o nosso querido Silvio Santos. Maui, mas vem pra cá, mas você, Diogo. Mas olha só, Diogo, me responda. O programa de hoje, eu sei que não é um retro gamer show, mas eu posso participar? Mas... Caralho, é muito igual, mas se fuder. Mas é claro que pode, Silvio. MachineCast é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Ai, baú, que delícia, cara. Senta lá, Silvio, um pouquinho só. Senta ali, lá. Ali, naquele banquinho ali. Aquele banquinho. Tá. Vou sentar aqui. Tá, oi. Ai, oi. Diogo, só uma perguntinha. Antes de acabar o programa, eu consigo fazer assim, ó, umas piscadas de Jequiti? Ah, então, eu não sei se você sabe, mas podcast é uma mídia de áudio, entendeu? Não tem nada de visual aqui. É que eu não entendo, essas coisas de internet são muito novas pra mim, é uma coisa muito nova, eu estou me adaptando ainda a esse meio. Então se adapte sentado e vai lá sentado. Ah, ok, mas oi, vem pra cá, você tá comigo, vem, cara. Bom, pessoal, no programa de hoje, nós reviveremos as experiências vividas pelos membros do cast em relação aos clássicos indicados pelo nosso querido Felipe Zu. Mas tudo isso apenas após a leitura de e-mails com a Starhead. Mensageiros do Tempo, eu sou a Starhead, estou aqui hoje com o Tim Blue. E aí, Starhead, tudo bem? Tudo certo. Hoje nós vamos ler e-mail e comentários referentes ao episódio 01 sobre o Terry Bogard. Pois é, Starhead, o Terry Bogard, o transudo dos jogos de lutas. Podemos passar aí para os e-mails, ok? Muito bem, Tim Blue. E agora vamos ao gameplay com os nossos ouvintes. Nós temos um e-mail aqui do Luan Guarda. Ele diz o seguinte: olá, meu nome é Luan Guarda, vulgo Gago, sou de Osório, no Rio Grande do Sul, ouço alguns podcasts, mas é a primeira vez que mando um e-mail para um. Achei muito bons os dois primeiros casts, estão muito bem editados e muito bons de qualidade. Ainda não decorei todos os participantes, mas posso dizer que gostei de todos. Parabéns pelo cast e que tenha mais e mais. Podem ter certeza que ganharam um ouvinte. Qual o nome dele? Luan Guarda. Pois é, Starhead, foi aí nosso filho único, né? Nosso único e-mail. Então vamos agora aos comentários do post. Bom, Tímbulo, nós temos aqui para começar um comentário de um velho conhecido nosso já, como resposta de uma pergunta que nós tínhamos feito para ele. É o THR2Z. Nós tínhamos perguntado o que significava esse nome que estava tão difícil de ler. E ele respondeu aqui que THR2Z é o mesmo que 3 em inglês. E ele disse que o 3 é referente aos 3 J's do nome dele. Ele fala que comumente ele usa THR2Z como vulgo e afins, porque quando tento inserir THMC ou Tree, sempre recebo o aviso que tal user já existe. Detalhe, esse THR2Z é terrível de ser pronunciado. Antes que pergunte, eu não sou funkeiro, sou rapper LOL. E valeu pela menção e por pautar minha colocação. É isso aí, obrigado pela resposta aí, atendendo o nosso pedido, né? Não adiantou muito, né? A gente ainda não vai conseguir pronunciar, mas valeu, hein? Obrigado. Temos mais um comentário aqui agora do João Asfora. Muito bom esse episódio, apesar de não jogar jogos de luta, vocês conseguiram me fazer querer jogar Fatal Fury e relacionados. Parabéns mais uma vez. Olha só, MachineCast influenciando, incentivando jogadores aí, né, a entrar no mundo dos jogos das lutas aí. Valeu, João, parabéns. Agora um comentário aqui do Laumir Ramos. Grande Laumir, hein? Episódio muito bom, ri demais com o bate-papo e também me lembrando dos velhos tempos. Toda a equipe está de parabéns, o cast está demais e a tendência é só melhorar. E disso eu tenho certeza. Estou esperando ansioso o próximo episódio. Peixeira na caveira, senti falta. Starhead é dubladora ou já fez algum trabalho como dubladora? Olha, não tô sabendo. E aí, Starhead? Não, nunca fiz, não. Mas aguardem, pode vir convite, né? É, tô esperando os convites. Vamos lá, então. Continuando, Thiago Oliveira, mais um comentário. Fatal Fury é um dos jogos mais antigos e fodásticos de antigamente. mas hoje em dia é muito pouco lembrado pela nova geração. Isso se eles conhecerem, já que boa parte só sabe o que é LOL, né? Muito bom esse episódio. Pra variar o Zu zoando todo mundo, parabéns pra equipe. É isso aí, Thiago. Valeu, obrigado pelos elogios aí, né? É, o Zu é um problema, cara. A gente vai dar um jeito nele, a gente vai tirar ele da equipe. Não, é brincadeira. Agora um comentário aqui do Roberto Filho. Muito massa, KOF é top demais e o Terry é realmente um personagem destaque da história dos videogames. Um personagem completo. Parabéns pelo trabalho aí e que venham muitos outros Machine Casts. Legal, Roberto. Obrigado, hein? Agora comentário do Leandro Alves. Para ser sincero, embora eu ache o Terry Bogard um bom personagem nas lutas, ele não é meu favorito nos KOF ou nos Hellbolt, mas jogava com ele feito alucinado no Marca dos Lobos e queria que tivesse mais um Fatal Fury, pois aquela versão safada de Page Slot. Eu acho que ele quis dizer Pachinko. É um joguinho de esferinha de metal japonês. E lhes digo, os ovas do Fatal Fury são uma das melhores coisas que os games trouxeram. Até hoje, quando jogo com ele, imagino a voz do Marcelo Campos, o dublador dele nos ovas, falando o nome de cada golpe e cutscene das Hellbolt e Marca dos Lobos. E caras, a irmã do Billy não seria uma tal de Lily Kane, que é a namorada do Terry no primeiro OVA? Será que foi um easter egg? Vai saber. E o programa que tinha na manchete era o US Mangá, que tinha uma música de abertura muito constrangedora, para se dizer o mínimo. É inaudível hoje em dia. Espero o próximo cast. Obrigado, Leandro, aí, pelo teu comentário. A respeito da Lily que tu menciona, ela não é a Lily Kane. A Lily Kane, ela só aparece nos games. E ela é namorada do Joey, né? No anime é outra Lily. E a respeito do West Mangá aí que tu comentou, eu acho que tu já deve ter tido alguma surpresa aí no começo do programa, né? Obrigado aí pelos comentários. Agora, Team Blue, nós vamos passar para os nossos ouvintes os nossos contatos. Para que eles possam entrar em contato com a gente, eles precisam saber quais são os nossos contatos. Então vamos começar pelo nosso Twitter, que é @machine_cast. O nosso Facebook, que é facebook.com/machinecast. O nosso e-mail, que é contato@machinecast.com.br. E o nosso site, machinecast.com.br. Muito bem, Starhead, e agora o que nós vamos fazer? Agora convido todos a embarcarem na nossa máquina do tempo e vamos para o cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Muita nostalgia, vamos começar um quadro novo no programa, o Minha Indicação, onde o integrante vai escolher um jogo de console, um jogo dos arcades e um jogo de PC. Dentro de cada jogo, falaremos sobre nossas experiências e nossas lembranças em relação ao mesmo. E hoje, abrindo o quadro, ele, Felipe Zu, que selecionou clássicos do mundo dos games para falarmos hoje. Por favor, Felipe, nos fale qual é o seu primeiro jogo. Minha primeira indicação é Street of Rage, velho. Thank you. vou falar sobre o 1, mas eu indico a vocês todos os 3, inclusive o remake que vai sair, que saiu aí pra PC. Street of Rage era foda. Sim. Pra cacete. Street of Rage é o jogo foda de beat'em up. Um dos melhores beat'em ups que eu já joguei na minha vida, velho. Olha que foi o primeiro, acho que foi o primeiro, ou foi ele ou foi Golden Axe que eu joguei no Mega, que são dois fodásticos, mas vamos falar do Street. É um jogo que você tem uma interação muito boa com os objetos, e naquela época no Mega você conseguir pegar um cano e jogar na cabeça do cara, ou pegar uma faca. Porra, era muito bom, velho. A trilha sonora do jogo é muito animal. Boa, velho. É toda uma batida techno, não sei, velho. Não sei como. Acho que coisa japonês, né? Eu acho que deve ter sido um japonês que fez essa parada aí. É música eletrônica mesmo. É música eletrônica. Era muito bom, velho. Muito bom. Foi lançado nos Estados Unidos, né, no dia 31 de dezembro de 1990 e no Japão no dia 2 de agosto de 1991. Eu não consegui entender. Foi realmente os Estados Unidos que começou ou foi no Japão? Foi Estados Unidos que foi o primeiro lançamento, né? Tem certeza? É um jogo americano. A Streets of Rage é um jogo americano. Não, porque eu me lembro da versão Battle Knuckle, né? Não. Que teve até altos cortes em relação americana. É só você ver os protagonistas. Adam, Axel. É o contrário, Felipe. É o Battle of Knuck que não tem. Entendeu? É. Cortes. E o Streets of Rage que tem. Que então é tipo, o japonês veio primeiro, velho. O jogo foi feito por japoneses, mas saiu primeiro a versão americana. Entendeu? Ah, entendi. E alguns cortes assim que eu acho até besta, porque tipo assim, é a calcinha da Blaze que aparece. Entendeu? É besta pra você agora, né, velho? Vai mostrar as calcinhas pros pivetes lá que jogava no Mega. Mas peraí, vocês estão reclamando porque tiraram a calcinha da Blaze? Eu achei ótimo. Eu não tô reclamando. Já... Eu não tô reclamando, cara. Eu tô falando. A gente tá ligeiro. Não é que tiraram, é porque aí não aparece mesmo, entendeu? Taparam, botaram a saia mais alta. A gente tá só comparando os cortes. Botaram a saia na frente. Antes ela mostrava a calcinha, depois botaram a saia na frente e não aparece mais nada. A versão que eu joguei era o Battle Knuckle mesmo e eu só vivia dando voadora, velho, com ela, porque era show de bola. Mas quando eu peguei, porque quando eu recebi o Mega, eu ganhei do meu pai, a gente já falou antes isso até no demo, eu acho, veio com Battle Knuckle 1 e 2. Certo? E aí, quando eu peguei pra jogar Street of Rage 3, que eu não consegui achar Battle Knuckle 3, eu achei uma porcaria em relação a os cortes, né? Você percebia realmente que a Blaze não mostrava mais a calcinha. Como assim, pô? A Blaze não mostrava a calcinha, pô? Isso pra mim, 1 e 2, eu decorei até o crochê que tinha na calcinha da menina. e não mostrava mais, né, velho? E outra coisa, tem que ressaltar que o Street of Rage 1 é um jogaço, mas... Quando saiu o 2, cara, o salto de tanto de gráfico quanto de qualidade de som, tudo era muito melhor, né, velho? Foi melhorado, tudo foi melhorado. Era um salto muito grande, cara. Porque, tipo, tem jogo que é bem parecido, mas o Streets of Rage 1 e o 2 é continuação, mas o jogo é totalmente outro jogo, cara. Mas aí, Felipe, fala pra gente, fala aí como é que você conheceu o Streets of Rage. O Street of Rage eu conheci na forma do Battle Knuckle, que veio como versão japonesa no meu videogame. Quando meu pai me deu o Mega, veio com 15 fitas, inclusive veio o Battle Knuckle 1 e 2. Uhum. E eu fui descobrir depois, por uma revista, acho que é Ação Gamer na época, ou alguma coisa assim, alguma marca dessa, que existia a versão americana, que era o Streets of Rage. Pô, o jogo me encantou, velho. Foi o terceiro jogo que eu joguei, assim, que eu joguei no Mega Drive, o 1. Eu ia jogar o 2 primeiro, porque eu me lembro que a capa do cartucho era mais bonita. Meu pai me taiou na época, né? Ele fez, olha, não. Vai começar um negócio pelo final, jogue um. Aí eu, tá bom, né? Seu pai desde cedo ensinou coisas boas pra você. Pois é. O jogo me encantou, velho. De uma maneira que me prendeu. Eu finalizei várias vezes. Comecei finalizando no Easy, né? Porque pivetinho não sabe jogar direitinho e tal. Finalizei várias vezes, inclusive no Hard. Gostava muito dos personagens. Eu tinha um preferido, como todo mundo tem, mas conseguia jogar de boa com os três, né? Que os personagens são a Blaze, que foi a primeira menina que eu vi, a primeira mulher que eu vi em um jogo de pancadaria, assim, e que tinha um carisma grande para os fãs de Street of Rage. A gente sabe que ela realmente pegou. É difícil você ver uma mulher ser tão amada assim nos games. Tinha o Adam, né, que era o... Na história, depois eu fui descobrir também, que era o melhor amigo do Axel, que era o galego, o transão, né? Na verdade, era o gostosão lá, né? Era o gostosão, todos são policiais, cara. Né, ô Felipe? Isso, na história do jogo, né, vocês todos são policiais e... Ficam... Eles são ex-policiais na história. Ex-policiais. Então, eles renunciam o cargo de policial porque tem uma rede de corrupção e a polícia tá toda comprada. E eles se cansam de ver toda a corrupção na cidade deles. E aí ele diz, não, véio, vamos resolver essa porra aqui, vamos descer o braço. Tá no pomada. Melhor estilo nordestino, com peixeiro e tudo mais, faquinha que tem no jogo e tudo mais. É muito foda. Porrada do... Porradaria come solta, meu, é muito bom. Eu recomendo muito, muito mesmo. E se puder, jogue cooperativo, porque a diversão é em dobro, velho. Não, é muito divertido jogar junto com outra muito pessoa. Muito bom. E no modo cooperativo, né, inclusive o número de boys aumenta, né? Quando chega um boss, vem dois, não vem um. Isso eu achei muito legal, velho. Mas aí, Vantori, você já jogou Streets of Rage já? Já joguei bastante. Eu não cheguei a ter Mega Drive, mas eu jogava na casa do meu primo. Então era sensacional, cara. Tipo, chegar lá era um dos melhores jogos que ele tinha na época lá. E a gente sempre jogando em dois players. Puta, sensacional. Experiência sem igual. Mas você jogou só um? Sim, eu joguei só um. Mas qual era o seu personagem favorito de jogar? Você tinha algum personagem favorito, Vantori, ou não? Ah, eu jogo com o Transudo, cara. O Axel é mó foda. O Transudo era mó da hora. Oh, ele tinha o melhor ataque, ele tinha a melhor velocidade. Era da hora jogar com ele. O Nilson, era nesse jogo que ele dava Shoryuken já? Não. Era no 2. Foco no 2, por favor. Foco no 2. Não, mas eu tô perguntando porque eu não sabia. Foco no 1. No 1 tem o especial mais foda da série, que é a polícia. Não acho, velho, não acho. Mas a chamada da polícia da hora. Que arranca sangue no 1, não tem não? Que você não, dá sim, um não, mas especial de estágio. Sangue. Não tem. A partir do 2 isso. É do 2? É. Do 2, é. Mas o 1, o engraçado é que você pode estar no alto do prédio, velho, e o cara acerta o especial lá de baixo, a polícia com a bazuca, velho. Ué, mas tu tá reclamando do que, cara? No Injustice, lá na Batcaverna, o Batmóvel tá estacionado na tua frente e aí tu chama o Batmóvel através das paredes? A Batgirl tá no satélite da Liga, né, lá na Lua. Ela usa a cordinha dela e vai parar em Gotham. Vou te falar um negócio. A gente tá falando de um jogo de super-herói, velho. Você quer reclamar de mentira em super-herói? Você quer reclamar de mentira num jogo de polícia, velho? De quebração de rua, de pessoas normais. O mais engraçado do Street of Rage 1 é que todos eles são ex-policiais, né? E todos eles são novos, tem 21, 22, 23 anos, né? Os caras são, tipo, formados em 2 meses, tá ligado? Os caras têm 20... Acabaram de sair da academia de polícia. Os caras são ex-policiais... os caras são ex-policiais com 22, 23 anos, cara. Isso foi uma cagada que a galera fez no enredo, velho. Os japoneses são muito sem noção. Não, você, velho, você pode tirar isso pelos Cavaleiros do Zodíaco, velho. Os caras têm 14 anos, velho. 14, 15, 16, 17. O Ikki tem 15, e o Yoga e o Shiryu tem 14, e o Sei e o Shun tem 13. Então, os caras têm mais maturidade do que os adultos da série. Exatamente, né? Velho. Eles gente, são, tem que levar em consideração que no Japão a maioridade é mais cedo. Com 16 anos você já tem maioridade civil no Japão. Não, beleza, mas aí os Cavaleiros do Zodíaco ainda são de menor. Sim, eles são de menor mesmo. Como é que alguém conseguiu inserir Cavaleiros do Zodíaco em Street of Rage? Bicho, o que eu falei foi o seguinte: os japoneses são sem noção no enredo. Pode ver que os caras botam que os caras são ex-policial com 21 anos, bicho. Porque o cara tem que ter 3 anos de academia, 2 anos de academia, pra depois ficar saturado com a polícia e renunciar. Pô, isso bicho, é no Brasil, cara. São prodígios, né, velho? Isso é no Brasil, lá eles formam mais cedo, saca? Ô Felipe, com 20 anos eles já eram policiais formados. Então, tipo, eles já eram policiais há 2, 3 anos mais ou menos, sabe? Sabe o que aconteceu, Felipe? Okay. Eles viram corrupção, se formaram, chegaram lá no centro policial, viram aquele gordinho de rosquinha, ficaram putos, velho. Mas no Japão, no Japão não tem gordinho de rosquinha, não, velho. Mas o jogo se passa na América. O jogo se passa nos Estados Unidos, não se passa no. É. No Japão. É, tem essa, né? Então é. Foi por causa de um donuts. Fazer o foi uma crise. Mas aí, Tim Blue, você já jogou também Street of Rage? Joguei, cara. Joguei muito Street of Rage 1. Na época, tinha... Na locadora tinha... Eu nunca tive Mega, né? Eu sempre tive... Eu comecei por um NES e... Dos 16 bits eu tive NES e o Mega não. Então eu joguei na... Eu joguei na locadora, cara. Bah, era muito divertido. Joguei muito... Gostava muito do Axel. Transão. Todo mundo gostava do Transudo, cara. Transudo eu vou quebrar a corrente do Transudo. Eu vou quebrar a corrente do Transudo. Eu sempre joguei com a Blaze. É, porque quem gosta, quem tem um lado feminino mais aflorado, vai pra Blaze logo. Não. Eu gostava de ver mulher e por outro motivo. O primeiro que eu joguei foi o 2. E no 2 ela era mais equilibrada. Ela não tinha nada de mais baixo ou mais alto. Ela era equilibrada. E como eu joguei o 1 depois do 2, eu já escolhi ela no 1 por consequência. Mas no 1 ela não era equilibrada, não. Ela era bem... Eu sei que não. Bem no 2. No 1 ela é bem fraquinha. Ela é o personagem mais fraco que tem. Mas é a mais rápida, né? Também. Mas ela é mais rápida. Ela é mais rápida, mas ela é mais fraca. Eu não tinha essa percepção quando eu era piaca. Era... Eu só fui ter depois de ter zerado, finalizando umas 4, 5 vezes. Aí eu comecei a diferenciar. Eu já sabia de tudo, velho. Onde tinha vida, onde não tinha... Qual era o que era que iam fazer, aí parou de ter graça um, aí foi pro dois. Mas uma coisa, o Felipe, no Street of Rage tinha comida nas latas de lixo também, não? Tinha, velho, uns frangos deliciosos. Os caras não morriam, como é que pode, né, cara? Os galetão no lata de lixo? Não, é porque, bicho, eu acho que tinha alguma galeteria desses chineses que estão invadindo aqui o Brasil, porque é o Erioque, alguma coisa assim que a galera fazia, velho, porque... O cara abriu uma lata de lixo, tem um flango, pronto. Tava pronto ali, velho, tava pronto. E ainda saía fumacinha no 2, velho. Não, Tiny Trash. É, lata de refrigerante. O cara acabou de jogar lá dentro, né? Acabou de jogar, tá fresquinho. É lata de refrigerante, maçã. E a maçã do tamanho da cabeça do personagem, né? E aí, Edu, você já jogou Streets of Rage? Cara, eu joguei e pra caramba, só que eu não joguei muita versão de Mega, não. Eu joguei na locadora algumas vezes a versão de Mega. Mas eu jogava muita versão de Master System. Foi na época que começou a sair aqueles cartuchinhos com o label azul. Uhum. Aí a capinha tinha um negócio azul também diferenciado. E tinha saído Streets of Rage na locadora lá da minha cidade tinha. Nossa, alugava todo final de semana, pra juntava eu e meu amigo, juntava o controlinho ali e a gente ficava jogando nós dois. E eu também sempre jogava com o Transudo, né, pra não quebrar a corrente. Caralho, só eu que jogava com a Blaze mesmo nessa porra? É, cara, eu acho que eu tenho o lado feminino mais aflorado aqui, que nem o... Incrível, porque ninguém aqui selecionava o Adam, né? Pobre não, cara! Velho, tinha um vizinho meu que jogava comigo sempre cooperativo, ele ia com o Adam pra não pegar a mulher, né? Acho que porque ele pensou justamente desse lado feminino aflorado, tá? Mas olha, eu jogava muito com minha irmã, e aí eu não tinha oportunidade de jogar com a Blaze muito, porque ela toda vez pegava a Blaze, né? Eu ouso polemizar um pouquinho o negócio, mas na época da criação do jogo e tudo, a presença do Adam eu acho que foi tipo o pretinho obrigatório. Foi cota. Será, exatamente. Cara? Será que tinha isso nos games também? Eu acho que tinha sim, você sabe por causa de quê? Vocês lembram da apresentação do Street Fighter 2? Que o cara branco dá um soco na cara do cara negro? isso. Então, sim. É, é do mesmo ano, quase, né, cara? Verdade. E o Street Fighter tem apenas um personagem negro, que é o Street Fighter 2, que é o Balrog. Porque o Dalsim não, não é negro. Mas o DJ não é do 2. O DJ não é do 2. O DJ não é do 2, ele é do Super Street Fighter 2. Isso. A gente tá falando do Street Fighter 2, Street de rodoviária, que ele é mais antigo. Ele tinha só um personagem negro, que era o Balrog também. E aí vocês acham que era a cota? É, bom, velho, eu acho que era a cota. Não, eu acho que no Streets of Rage, não. Eu acho que no Streets of Rage foi mais uma apelação, tá ligado? Eu acho que foi mais uma apelação pra atrair um público, porque como nos Estados Unidos, e o jogo é nos Estados Unidos, tinha esses bairros de negros, entendeu? Tem ainda hoje, eu acho. Eles botaram um pra galera chegar junto no game, tá? Um personagem principal negro e tal. Tem até aquela coisa de o personagem negro sempre morrer no final, né, velho, dos filmes. Mas eu acho que é nessa parte do Street of Rage foi marketing. Não foi cota nem nada. Também tem aquela, né, ex-policial e tal. Talvez eles quiseram fazer um comparativo com aquele ator moreno do Low Academia de Polícia que fazia os sons com a boca e tal. Ah, o Vantori de lá, né? O Vantori de lá. Ô Silvio. Maui, tá me chamando? Claro, vem aqui. Maui, tô chegando. Vem pra cá, tô chegando. Vem pra cá. Você já jogou Streets of Rage, Silvio? Como é o nome do jogo? Streets of Rage. Streets of Rage. Ah, Streets of Rage, já joguei, sim. É aquele jogo que tem dois meninos, uma menina. Nesse jogo que a galera dá umas porradas, né? Dá umas porradas nos caras aleatórios, é isso mesmo. Já jogou? Sim. Ah, oi, é claro que eu joguei! Imagina, eu joguei isso, eu ganhei de presente de Natal do Rock esse jogo. É sério, eu não tô brincando. Foi presente de Natal do Rock. Ele chegou na minha casa e falou: Silvio, queria te agradecer nesses 104 anos de emprego no SBT. Toma aqui a fita do Esteja Ferreira pra você jogar, o cartucho. Aí ele chegou lá, falou assim: ah, muito obrigado pelo emprego e tal, e não sei o quê. E aí eu falei: não, sem problema. Aí ele entregou o cartucho pra mim, quando eu coloquei no videogame pra jogar, tá bom, ele foi selecionar. Vai pra lá. Você não pode agudar. E você, e aí, Felipe? Você tem mais alguma coisa pra falar aí do Streets of Rage? Tem os pontos fortes e os pontos fracos, né? Na verdade, eu só acho um ponto fraco no Streets of Rage 1, que é a movimentação muito lenta em alguns pontos. Mas aí quando saiu o 2 foi corrigido, isso é outra história. E os pontos fortes, a trilha sonora pra mim é uma das mais marcantes que já passou em games e até hoje eu escuto. Dá um ar melhor, né? Dá um ar de realmente você estar inteirado no mundo, naquela briga de rua, naquele... o especial, que é muito bom, inovador, inclusive aquele lance do carro de polícia vir e tal, ajudar... e a interação com as armas são os pontos fortes que eu acho desse jogo. Ô Felipe, esse jogo, tu acha que esse jogo foi feito? Tu acha que esse jogo foi feito pra brigar diretamente com o Final Fight? Não. Cara, com certeza foi uma resposta da SEGA, né? Foi uma resposta da SEGA e uma resposta que, pra mim, pode botar a musiquinha de polêmica aí, cara. Pra mim, a SEGA ganhou essa parada. Ah, não ganhou. Com louvor. Para mim, para minha opinião. O que tu acha, Nilson? Eu acho que ela ganhou. Pra mim, também é o melhor beating up dos 16 bits, cara. Ué, mas não era o... bom, desculpa, eu ia falar outra. Eu falei do 16 bits, eu falei dos videogames, Ô Eduardo, me ajuda, Eduardo, por favor. Então, cara, eu não entendi o contexto do negócio e não embolou tudo, eu não ouvi. Puta que pariu. Veja se você acha que Streets of Rage é o melhor beat'em up dos 16 bits. Ah, cara, isso é polêmico. Ué, dá só mais que mamilo. Ô, velho, eu gostei muito do Streets of Rage, mas eu joguei bem mais o Final Fight. Mas se me perguntar qual que é o melhor beat'em up, eu acho que é o Tartarugas Ninja, o 4, o Turtles in Time. Do 16 bits. Pra mim é o melhor beat'em up. Então você não jogou Streets of Rage 2 no Mega, então. Cara, eu joguei o 2 e o 3. Mas eu gostei mais de tartarugas. Não, eu gosto de tartaruga ninja, entendeu? Mas, porra... Pra mim é o terceiro. Prefiro, na minha humilde opinião... Street of Rage 2 é lindo demais, cara. Que isso. Eu acho a série Street of Rage... Na minha opinião, a trilogia toda do Street of Rage, ela, no 16-bits, ela é a melhor beat 'em up que tem. Que eu joguei também, eu acho melhor. É isso que eu quero dizer, entendeu? É um jogo... É uma trilogia de briga de rua, como a gente falava na época de locadora... Que é muito poucos jogos conseguiram. Por exemplo, Final Fight 1 é bom nos arcades. No Super Nintendo, eles cortaram um monte de coisa. Entendeu? E o 2 é bem fraco. O 3 que é o melhorzinho, entendeu? No Super Nintendo. Agora não, o Streets of Rage 1 é bom, o 2 é o melhor pra mim e o 3 continua sendo bom, cara. Eu acho que é porque ele foi feito pra isso, né? Não, isso é o ponto positivo de qualquer jogo que seja exclusivo, né? Todo jogo que é exclusivo... Por isso que eu tô dizendo que é o melhor 16-bits do... É a melhor trilogia 16-bits. Por quê? Tartaruga Ninjas, como o Eduardo falou, no Super Nintendo só tem o 4. Porque os três primeiros são do Nintendinho, 8-bits, entendeu? Então, é uma quadrilogia, né? Mas só, o Streets of Rage fez uma trilogia só no Mega, entendeu? O exclusivo, então... né, velho? Exclusivo. Nintendistas choravam sangue, né? O fato de um jogo se tornar exclusivo é o que dá destaque pra ele. Porque, tipo, os produtores vão focar somente naquela plataforma. Então vai vir melhor naquela plataforma, entendeu? Sim. Só vale ressaltar aqui um ponto. Que o jogo tem a versão 1 e o 2 pra Master System também. Não é só pra Mega Drive, não. Não, tem a versão do Master System, mas só que a versão do Master System é uma versão reduzida, cara. Não só a versão do Master System, a versão do Game Gear também. Que é a mesma coisa. Entendeu? Da do Master. Que tava em casa, né? Tudo na série. É, uma versão reduzida. Por incrível que pareça, você vê. Só tem dois bonecos e. Só aparecem três bonecos na tela. É uma versão reduzida. Pouca gente chegou a jogar. Mais jogaram a versão do Mega mesmo, entendeu? Porque a versão do Mega é melhor. Com certeza é melhor, cara. Sem dúvida. Estavam falando da trilha, né? Que é um ponto forte que deu a alma ao jogo também. Eu acho justo a gente dar o nome a quem fez a trilha, né? Que foi o Yuzo Koshiro, que ele também fez a trilha do Revenge of Shinobi. Eu acho que é a obra dele, pelo que eu pesquisei das obras dele, eu acho que a melhor obra dele é o Streets of Rage. E é a alma do jogo. É um dos pontos mais fodas do jogo, é a trilha sonora. E também já complementando o que você tá falando, Diogo, em relação à trilha sonora de Streets of Rage. Na época foram feitos alguns CDs com a trilha gravada lá dentro, que era aquele techno rock, umas misturas de batida eletrônica com guitarra e etc. Pô, muito massa a música. E hoje, quem tem esses CDs, caramba, vale uma grana preta vender esse CD com as trilhas sonoras de Streets of Rage. Vou falar aqui uma curiosidade que eu acho que ninguém falou ainda, é que a Blaze dança lambada, né? Vocês estão ligados? A dança proibida. Ah, ela chama os bandidos pra dançar, né, cara? Nossa, eu não sei porquê, mas veio Sidney Magal na minha cabeça. É um hobby dela mesmo, não tem? Ela gosta de... E Felipe? fala aí o seu próximo jogo pra gente comentar aqui. Ah, o próximo jogo é de PC, né, de computador. Pra mim, foi o jogo que mais me marcou em relação a tempo jogado. E, puta, é muito tempo dedicado. Não me arrependo em nenhum momento de ter jogado. É Ultima Online. Cara, esse jogo... É, alguém aqui conhece esse jogo? Eu... Nunca joguei. Eu conheço. Oh. Que jogo sensacional, cara. Nossa. Ô, Felipe. Oi. E agora a gente... Agora é a hora de dar tchau. Nilson, tchau! pode deixar que eu fico aqui. Eu fico... No mudo. Eu fico... Por quê? Nilson não manja dos jogos de PC? Eu fico no mudo aqui. Não. Eu não gosto de RPG. Eu não curto RPG, não. Que... É, infelizmente, eu acho que eu não pesquisei bem os integrantes. Ah, Neilson, mas você pode... Neilson, você pode fazer uns comentários aleatórios, cara. Tipo, sei lá, perguntas, qualquer coisa. Né? Perguntas. Pergunta assim, que merda é essa? É, tipo, que merda jogo é esse? Que graça que vocês veem em RPG, mano. Pior, fala mal. Não, eu... Só por causa de quê? Que fala eu... mal de Ultima Online, eu puxo a peixeira. Não, ia falar mal, não. Eu tô falando assim que poucos jogos assim que eu joguei de RPG. Como eu disse aquela vez, eu só joguei o Diablo, tanto no Play 1 quanto no PC, né? O Diablo 1 e 2 e o 3. E ó, o outro jogo de RPG que eu cheguei a jogar foi o Dragon Ball de. Um Dragon Ball de RPG que tem pra Super Nintendo. Puta, que é todo. Todo em japonês, eu zerei aquilo em japonês, não me pergunte como, eu anotava as paradas e ia passando. Mas cara, eu quase tudo antigamente se zerava em japonês, pelo menos eu zerei Final Fantasy VII em japonês, Final Fantasy VIII em japonês, Final Fantasy IX em japonês, Final Fantasy Tactics em japonês. Esse último online, Felipe, é o quê? É RPG online, né? É um MMORPG sandbox. Rapaz, MMO, eu não... É, realmente, eu não vejo graça, cara, na moral. Não, MMO é tipo... MMO porque é tipo uma segunda vida, assim, porque né? Porque é uma parada que não tem fim, velho. Você vai jogar aquilo até você morrer, cara, desgraça, dude. Então, essa parada de ser a segunda vida. Tipo, você coloca as duas linhas em reta. A sua real e a do jogo. E as duas vão seguindo juntos. Ah, cara, eu... Às vezes a do jogo passa. Às vezes a do jogo fica até mais importante do que a real. Boa, em Ultima Online ficava, viu, velho? Ficava. Nessa eu vou dar a mão pro Neilson e vou concordar, cara. Porque MMO não tem graça de jogar mesmo, não, velho. Não, veja só. Pera aí que eu vou derrubar esses dois aí. Depende do seu MMO, bicho. Deixa eu falar de Ultima que você vai ver bem direitinho o porquê Ultima se diferencia tanto e fez eu jogar tanto. Então como por que um MMO. É tão... Fala aí. Vamos lá, vamos começar a falar sobre Ultima Online. Bicho, ó, é um MMO RPG sandbox, certo? Tem tudo que você tem direito, tudo que um amante de RPG curte: dragão, seres místicos, criaturas maléficas, zumbi, lich, animais. Você pode fazer tudo, velho. Ó, você tem, se eu não me engano, a quantidade de skills que é pra você poder treinar e fazer as coisas, são cerca de 102 ou 106, eu não tô lembrado. Depois vou dar uma olhada pra falar direitinho. Mas, cara, você podia aprender a cozinhar, minerar. Isso na época, bicho, não existia nada parecido com isso. Você podia minerar, cozinhar, acampar, domesticar animal. Você podia construir, ser madeireiro, ser... Bicho, você podia ser tudo. O que você pensasse em fazer, você conseguia fazer em Ultima Online, velho. Exatamente. No último online, o negócio era bom, por quê? Porque justamente por isso, porque você conseguia fazer no jogo tudo, tudo que você imaginasse, assim, tipo, caraca, mano, personagem não sente fome no jogo? Sente, você ia lá, cozinhava lá pra comer, tipo, sensacional. Você fazia qualquer coisa, que o que você faz na vida real, você faz no MMO. Muito legal. Foi isso que eu vi, que deu uma pesquisada, eu vi uns gameplays, que o jogo não tinha level, era tudo na skill, era baseado na skill, não era? Isso, e alguns servidores, inclusive os servidores oficiais, eles colocavam uma certa quantidade, tipo, travava o personagem pra ele não virar 100% em skill de todas as skills, pra poder o jogo ficar balanceado, senão você ficava o Superman lá na era medieval e lascava todo mundo, né? Mas eles dão, tipo, um skill base. Ah, você só pode ter 900 pontos de skill. Porque cada skill subia 0.1 até 100 completar. Então, o cara tinha que decidir se ia ser trabalhador ou se ia ser, vamos dizer, guerreiro. Ou se ia ser ladrão ou não sei. Bicho, tinha muita coisa diferente. O mundo do jogo era muito grande. Tipo, não tinha tela de loading, não, pô. Não tinha transição de cenário, não. O mundo era grande mesmo. E se duvidar, nesses 4 anos que eu joguei de Ultima Online, eu não vi o mundo todo de Ultima Online. Ô, Felipe, eu não conhecia Ultima Online, mas eu fui olhar lá e eu vi que o jogo é de 97. Como eu não era rico, que nem tu, não tinha internet nessa época, eu não pude conhecer. Então, eu só fui ter internet lá por 2003. Então, o último online já tinha saído provavelmente de foco já, ou se tinha, já tinha outras coisas surgindo, né? Mas eu, pelo gameplay, cara, eu achei bem interessante, cara. E o gráfico não era muito ruim pra época, não. Justamente, a visão era aérea, né? Uma visão aérea. Era isométrica. Isso, pronto, eu não sei esses nomes bonitinhos, não. Eu sou rico, mas sou burro. Eu também, vai, eu também. Eu sou rico, mas sou burro. Ô, Silvio. Ah. Vai, que tá eu já falei pra você ficar no Pontiagudo. Você tá no seu canto. Tá bom. Vou pra lá. Mas quando ficar interessante pra você, eu te chamo. Agora vai lá sentar. Então, voltando. O mercado do jogo era totalmente movimentado pelos próprios players, velho. Isso diferenciava muito, porque você dava valor a cada item, pô. Outra coisa que deixava o jogo mais foda ainda, na minha opinião, tem muita gente que ficava de mimimi com isso, é que o que você estivesse levando na hora que você morresse, ficava lá no seu corpo, velho. Então quando você morria pra algum player, ou pra quando você não morria pra algum monstro, que você tentava sair correndo pra ressuscitar, você morria e ficava sua alma lá, você saía vagando até um curandeiro, um healer, né, você ressurgia num corpo nu, de cuecazinha, uma cuecazinha cebosa, parecia que não tinha sido nem lavada. Como é que é? Explica melhor essa questão do fantasma, não entendi. Tu morre, tu vira uma alma penada. Isso, você morre, seu corpo fica lá, cai no chão com todos os itens que você tem, certo? E sua alma fica lá, do lado. Você sai como uma alma pela cidade até o ponto de ressuscitar, que era um curandeiro, acho que era um curandeiro, o nome era Healer, tipo, no jogo. Era curandeiro mesmo. Então ele pegava, te ressuscitava, tu ressuscitava nu, ou em alguns servers com um hobby, era um hobbyzinho, só o hobby que não, era a única coisa que ficava sempre na sua bolsa. Era um hobby, como se diz, um hobby cinza. Como se fosse aqueles monges, saca? Mas nu mesmo ou de cuequinha? Sim, de cuequinha. De cuequinha e com esse hobby. Às vezes tinha server, variava de server, né? Às vezes você renascia nu, às vezes com hobby. Então você saía correndo louco, né? Mas você tá corrido pra um monstro, você, caramba, vou correr, vou buscar minhas coisas. Isso. Se você morria na cidade, velho, ó, só lamento pra você, velho. Nego juntava, parecia um arrastão. Todo mundo lá clicando no teu corpo e pegando tudo, velho. Você só urubu na carniça, né, cara? Isso, velho, isso. Sabe aquelas festas de criança que tem aquele bexigão cheio de doce fora a bexiga? Então, mas é isso daí. Você morreu na cidade, todo mundo voando em cima. Mas o PVP era liberado? Não, existiam cidades pra players blue, que na época eram chamados como os players bonzinhos, né, que não mataram. A maioria das cidades eram assim. Se eu não me engano, no jogo tem 9 cidades e só 3 das cidades eram PKs, que era pra justamente a bagaceira. Lá não tinha guarda, não tinha proteção, cada um por si, não tinha dono. E pronto. As duas mais famosas era Britânia, que era Britain, e Minok. Minok era a cidade dos mineradores, né? Então os PKs de vez em quando iam lá quando ninguém chamava os guardas, porque funcionava assim a segurança. Até certo ponto tinha segurança dentro da cidade dos Blues. A gente ficava rodeando, eu era PK na época. É, sempre fui PK, né? Sempre é peixeiro aqui, é sangue no olho, mano. Ai, meu Deus. Então a gente ficava lá rodeando, esperando os nubinhos sair, né? Pra gente trocar tapa lá e viver do que a gente pegava dos corpos dele. Eu mesmo peguei muito loot bom. O Lampião do último online. Fora o castelo da guilda da gente. A gente tinha uma guilda que falava Dead, D-E-D. Só que o que significava era Deus é 10. Só tinha 10 caras. Agora os caras, meu amigo, a gente só andava junto matando geral, velho. Era os Lúcifer. A gente matava até os próprios players que eram PK, velho. O PK Deus é 10. Gente. Deus é 10. Tudo Lúcifer é lá dentro. Deus é 10. Então o castelo da gente, velho. Outra coisa interessante: quando o corpo do cidadão ficava lá, você podia esquartejar o corpo do cara, velho. Ah, quero levar o braço dele, vou levar. Como assim, cara? Esquartejar o corpo do cara? Justamente. Você esquartejava, pegava a cabeça servia de troféu, velho. Se quiser nesse jogo. Felipe, bicho, você podia cozinhar as partes do corpo do cara e comer, velho. É Walking Dead agora, cara. Ô, Felipe, você tava falando aí de Deus é 10 e o diabo é 666, pô. Ah, beleza. Ah, é verdade. Beleza, mas eu acho que... E o meu Xbox é 360. Caramba, o meu PS3. Volta pra ser nosso aí pra criança. Ô, Felipe, mas no PK, quando você matava o outro player, você pegava as coisas do player pra ficar pra você e o player ficava sem nada? Justamente, velho. Mas o cara tá falando que pegava o braço, pegava a perna, a bunda do cara. Você podia pegar. Felipe, tu comia a bunda do cara lá? Comi algumas. E o que mais? Fazer o quê, né? Bicho, ó, quem era PK era proibido de entrar nas cidades. E as cidades dos azuis eram onde tinha o comércio. Então, como eu não sabia cozinhar, eu tinha que viver de alguma coisa, bicho. Matava cavalo dos outros, pegava carne, matava... O que cara, é muito Walking Dead isso aí pra mim, cara. Não, é o jeito de sobreviver, tipo, tu não pode entrar na cidade, tu é bloqueado de entrar lá. Porque se você tu entrar é na cidade, do mal. O Vantori pode confirmar aí. Se você entra na cidade, velho, o seu nome é pelo menos cinza, não era nem vermelho. Cinza é quando você começa a fazer algumas coisinhas de leve. O cara digitasse ponto guardes, os guardas apareciam, te davam uma tabocada já só. Era. Tu, já era. Ficava só lá a tua alminha e a galera rapando teu corpo todinho. Era complicado, cara. Era complicado. Aí, Nilson, não tá achando divertido, Nilson? Ah, uma conversa maravilhosa. Não, mas sério, o jogo era muito bom, velho. Porque, primeiro, você ficava com o cu na mão o tempo inteiro de não morrer. Porque se você tava com seus melhores itens, com as coisas, você tinha medo de morrer. O PVP era. O jogo era totalmente focado em PVP. E outra, existiam side quests que os próprios moderadores do jogo criavam na hora, tipo eventos ao vivo. Não sei, os monstros vão invadir a cidade agora. E vocês aí começavam a criar um monte de monstros, tiravam os guardas da cidade. Ou seja, pra mim era festa, né? Deus é 10 dizia, oxe, tiraram os guardas da cidade, vamos espancar geral, velho. Tá na hora da gente pegar. Tá na hora de pegar o suplemento. Mesmo evento, a galera matando os outros players lá. Na hora de pegar comida pro inverno. É, vamos pegar tudo. Bicho, a gente, pra você ter uma ideia, tinha uma casinha de mineração, porque a gente tinha. O jogo também tinha um house system foda, velho. Foda. Você conseguia. Tinha casa de primeiro andar, casa normal, casa grande, casa pequena, castelo, bicho, e outra, você podia transformar aquela estrutura que você comprou como sede da sua guilda, velho, e deixava as pessoas só da guilda entrar e trancado pros outras pessoas. É. Isso era foda, velho, porque todo mundo se reunia, tinha umas skills de mago, velho, que era Majory, a skill, quem tinha 100% de Majory era praticamente um deus, velho, o cara marcava a runa, teleportava pra aquela runa, ressuscitava o cara, então, tipo, eu matava... Quando o meu personagem tinha 100% de Major, eu era totalmente pecado, eu não tinha trabalho, não. Eu vivia realmente matando o povo e comendo a galera geral, velho. No bom sentido, viu, Edu? Não se empolgue, não, aí. O Edu se arrepiou todo. Ai, fala. Felipe Comedor. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Só o Diogo pode me esclarecer. O quê? Cara, esse jogo é de 97. Diogo, o que tu tava fazendo nessa época? 97? Cara, eu tava Tava brincando de pegar chupeta. Largando leite. Não sei o que tava fazendo. Na época tu chupava peitos, né? Não, tinha 2 anos, não chupava mais peitos, pô. Não? Ah. Pô, eu acho que não, né? Se chupasse peito até 2 anos, eu acho que ia estar arriado valendo. Não, mas o Felipe, tinha como domar animal no jogo? Tinha, velho, e isso foi, pronto, essa foi a minha 8ª skill, eu só podia ter até 800, essa foi a minha 8ª skill, e tinha uns bichos, uns animais e uns dragões muito foda nesse jogo. Tinha um dava dragão, pra domar dragão? Dava, sim. Inclusive tinha um item mágico, que quem fazia era os joalheiros com magia 100, o cara tinha que ter magia 100 e fazer joia 100. Então você fazia uns itens mágicos, tipo uma flauta, uma adaga que dava mais 10, aí tipo, tu ficava com 110 de domesticar animais. Então você achava um dragão, tipo, você tinha que se desviar das bolas de fogo, se manter curando e ficar lá, usando a skill nele de domesticar. Tipo, calma, dragão, olha, eu não vou fazer mal a você não, e tome fogo no seu rabo comendo. Mas, bicho, na guilda da gente, no castelo da gente, a gente tinha 4 dragões domados. Caraca! Também. 4 dragões cristal domados. Então, caraca, o dragão cristal era tipo, tá ligado o predador, aquele efeito do predador que ele fica invisível assim, tipo, só vê aquele pronto. Os dragões eram assim, velho. Então, muitas vezes tinha noobzinho que chegava lá, uns blue chegava pra matar a gente, e tipo, tinha um cara dentro do castelo. Só que tinha uns dragões lá e a galera não via os dragões, tá ligado? Então a gente abria a porta, os caras entravam. Quando os caras entravam, eu dava só o comando, ao ataque. Todos Tracares. Eu botava ao ataque, tipo, a gente tava ao ataque e... foda-se, barra um ataque, aí o dragão era só bolada de fogo na galera, pronto. Era 4, 5 negros caindo, quando caía eu pegava as coisas, dizia, obrigado. Ficava só a alminha lá do cidadão. Cidadão tinha que voltar correndo, velho, pra cidade, e era longe, viu, negão? Pois não? Só vou ressaltar uma coisa. O cara que tinha computador e internet em 1997, cara, rapaz, era patrão do Silvio aí, né? Caraca. Era um jogo de elite. Rapaz, eu vi. Primeira vez que eu vi um computador foi em 95. Mas, bicho, o cara tem um computador e internet em casa. Nessa época aí, Felipe, você foi o cara, né? Ô, Felipe. Eu acompanhei o Felipe nessa, então, porque eu tava. Nessa época eu jogava também. Porque nessa época aí eu só jogava Play, cara. Era a fomeagem de Play do caramba. Fomeagem? Eu não tive Play. Então, pra mim, eu foquei no PC. Eu não tive Play 1, mas eu fui ter um ano depois, 98. Eu nunca tive, não. Só pra levantar uma polêmica aqui, Ultima Online é melhor que Tibia. Valeu, falou. Pra ser melhor que Tibia não precisa muito. Qualquer um é melhor que Tibia. O Paper é melhor que Tibia. Eu não sei o que a galera vê nesse jogo, cara. Não sei. Eu também. Tem uma comunidade absurda nesse jogo. Então, você tipo, sabe. Você pega essa galera de Tibia que joga Tibia e aí vocês falam, galera, deixa eu te apresentar um jogo novo. Ultima Online. Pronto, resolveu o problema. Ressuscita o game, né? Ressuscita. Como é que é aquele joguinho do... É Rabu? Como é que é Rabu? Não, para. Rabu não, vá dar o seu, vá. Como é que é o nome? Vem falar de Rabu. Conhece o jogo? Conheço, é uma... Nossa, o diabo esse jogo. Como é que é o nome? É Rabu mesmo. Pois é, viu? É melhor que Tibia. Beleza. Apelido que eu dei a Tibia desde quando eu conheci o jogo, eu joguei 2 minutos, desci num tal de um esgoto lá, tinha um ratinho. Quando eu vi o ataque, velho, o cara atacou o outro, saiu fumaça, fiz pronto. Falou, saí do jogo. Aí eu disse, eu não vou jogar Playmobil Online, velho. Não vou jogar essa merda. É, que era legal que o ataque do Tibia era em blocos, né? Tipo, espalhava em bloquinhos. Mas não vamos falar de Tibia. Era só uma comparação em relação à última. Voltando à última, o Felipe, pelo que você tá falando do jogo, porque ele está lançado em 97, ele parece ser bem revolucionário. Porque ele colocou muitas premissas novas. Muito. Pelo que eu vejo, né? Tipo, e eu vejo tudo, muita coisa que você falou, eu imagino que o WoW, o World of Warcraft, ele pegou. Tipo, você morrer e voltar como espírito, domar animal, as skills. Tudo isso eu vejo muita coisa que o WoW pegou e colocou nele. O WoW encarnou. O WoW é o melhor jogo atual, né? segundo não. A fanbase, eu não jogo mais MMO, mas segundo a fanbase, é o jogo que tem a maior fanbase é o WoW de MMO, né? Não é não? É mesmo, é isso mesmo. Pode ser, mas não é o melhor. Não, beleza. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não jogo mais MMO. Pra mim, o melhor MMO é o último e foda-se, velho. Foda-se. Pra mim, o melhor quem não MMO jogou, é o Ragnarok Online. Ragnarok, exatamente. Ragnarok Online. Ragnarok Online. Ô, Felipe, tinha alguma coisa pra comparar na época, assim, com o último online? De repente, algum de nós aqui... Tinha o Tibia, pô, aquele lixo. O Tibia? Mas então o último online era o melhor jogo que existia na época. Então. Justamente. Não, o último online foi um dos primeiros MMOs que surgiu. Tipo, foi um dos primeiros do gênero em si. Então... Jogo feito pra patrão, né? É, é um jogo de alto nível, alta classe. Então... Encontrava o Silvio Santos andando lá, entendeu? Essas coisas assim. Porque se não fosse o Felipe, eu nunca nem ia ouvir falar dessa porra desse game aí. Primeiro, que tu não gosta de RPG, então tu realmente não ia nem pesquisar sobre porra mas nenhuma. Eu gosto e também nunca ouvi. Eu posso falar com o Neilson primeiro pra depois você rebater alguma por coisa, favor, cara? Por favor, desculpa. Ô Silvio, chega pro lado aí. Chega pro lado, deixa eu tentar aí. Ah, oi, cheita aqui. Então, Nelson, primeiro que você não ia nunca ver Ultima Online em canto nenhum, porque você, como disse aí, você não gosta de RPG. Primeiro que eu não gosto de RPG. Segundo, porque eu não sou filho do Silvio Santos. Que eu era pobre. Então, eu também não sou filho do Silvio Santos. Né? Meu pai, graças a Deus, teve uma condiçãozinha. Mas hoje, velho, você pode ver, eu sou fudido, velho. Hoje não tem mais fudido. Hoje é o seguinte, eu moro aqui na minha casa com minha esposa e meus filhos e fudeu, né? Dividiu os dinheiro e fudeu, né? Não tem mais porra nenhuma. E outro, vou ressaltar outra coisa, porque nem os caras aí que gostam de RPG aí, igual o Eduardo, acho que ele não ouviu falar desse jogo. Porque não tinha um PC na época, né, velho? Cara, quem tinha um PC em 1997, cara? Cara, tu tá falando dois caras no meio do podcast, velho. Bicho, era, vamos dizer assim, era um nicho do nicho do nicho mesmo. Não, mas era assim, Ultima Online, eu cheguei a jogar, joguei, beleza, mas o meu PC, pra se conectar na internet, era só de madrugada, tipo, escada, na escada lá... Então, tipo, pra jogar a última, era só um pouquinho de tempo que eu tinha por dia de madrugada e olha lá. Porque o resto do dia era só aquele esqui free lá, que era ficar esquivando. Era a Ig, pô, era a Ig. A primeira vez. Toda Ig, era a primeira vez que eu joguei um game online foi no Dreamcast em 2002 e foi Quake Arena, o 3. Aí quer me falar de riquinho. O cara joga no console. De nicho. Vai tomar banho, cara. Não, mas olha só. Eu joguei uma vez, foi no domingo, numa cagada dos infernos, que era mais difícil. Era mais difícil você conectar no Quake. Pra você jogar uma partida, era cheio de lag, que era conexão de 56 kbps. Era horrível. Você atirava depois de uns 4, 5 segundos que saiu o tiro. 5 mil de ping. foi na casa de um amigo meu, nem foi aqui em casa, cara. Ah, aquela história sempre na casa do amigo, não, peraí, porque tu não quer que o cara vá na tua casa. Não, que eu levei meu Dreamcast na casa do cara, porque o cara tinha um Dreamcast, o cara teve um NES na época foda, o cara te... aí vem falar merda, bicho, vai tomar... Vem falar que o Felipe é patrão do Silvio Santos ainda. Não, pera aí, que na época, em 97, falando... era mais fácil você ter um videogame do que você ter um computador, cara. Mais ou menos. Era mais fácil. Não, cara, é que assim. Era mais fácil, não adianta. Ô, Nilson, se tu contar a idade da pessoa, se no nosso caso a gente era ou criança ou adolescente. Dependendo do pai que tinha o computador, não o videogame. Justamente, o computador era do meu pai, velho. E eu usava quando ele estava trabalhando. E naquela época, quem tinha computador trabalhava com isso. Hoje, qualquer um tem computador. Não, mas naquela época, qualquer computadorzinho era caríssimo, cara. E videogame também, cara. Né? Não, era, mas você achava usado, velho. E computador, você não achava usado assim fácil pra vender, cara. Entendeu? Fala, Eduardo. Ficou bonito esse. O computador era muito mais caro que o videogame, cara. Eu lembro quando meu pai foi. Eu lembro quando meu pai foi pra comprar o computador, cara. Quando fez o orçamento lá pra comprar o computador, que eu olhei e falei, caralho, deve me comprar uns dois videogames pra mim, mais um monte de jogo. Não, mas sim, foi o que o computador... Timbu tava falando. Quem tinha computador é que trabalhava com computador. A maioria. Não, era mais caro, mas por quê? Porque era uma ferramenta pra trabalho. Tipo, não seria só pra jogar. Exatamente. Seria pra trabalhar, pra gravar arquivo. Pô, era uma inovação na então, época. Então, se tu ganhava um videogame, o teu pai tava fazendo um investimento que não tinha retorno nenhum. Era só pra diversão. O computador, não. Isso aí. Então, isso aí. Não tem como comparar o valor do computador com o videogame. Pra você ter uma ideia. O videogame é um valor morto. Isso, exatamente. E começou a guerra PC e console. Pá! Não, mas veja, só pra finalizar, pra gente finalizar a última também, depois desse comentário. Bicho, eu tive um Mega, tive um NES. Depois eu não tive mais porra nenhuma, velho. Sabe qual foi o outro videogame que eu fui ter? Eu fui ter um Play 2, pô. Um Play 2. Porra, e, você... Ou seja... Fudeu, velho. Meu pai não tinha mais investimento de dizer, não, foda-se, eu não vou comprar mais videogamezinho pra você jogar, não. Você já tá grande, se lasque pra lá, velho. Ou seja, eu tive que me virar no PC. Então, no PC eu comecei a pesquisar, fuçar naquela... Quando dava o pulso menor, né, que era a partir de meia-noite ou então fim de semana e feriado. É que não era pulso menor, era um pulso por conexão, né? Pois é, justamente, contava menos, né? Contava só aquela ligação, no caso. Isso aí. Então, aí eu tive que me virar e achei última, velho. E passei 4 anos no última e revezando isso. Quase com... a última mesmo, né? Foi o último MMO realmente que eu joguei de verdade, né? Os outros eu ainda comecei, mas nunca achei nada que preenchesse o vazio que o última deixou na minha jogatina, não, velho. Muito bom. Online. Ô Silvio, vem aqui, vem cá. Ah, oi, tô indo, fala. Você já jogou a última, Silvio? Olha, a última online eu não cheguei a jogar, porque eu achei o jogo muito complexo, era um jogo muito estranho, assim, pra se jogar na época. Ah, já sei. Pode falar, Deixa eu falar, Jequiti, pera. Tem mais alguma coisa pra falar aí, sobre os pontos fracos, os fortes do última? Sim, eu vou falar aqui, o ponto fraco vai ser bem rápido. Pra mim, ponto fraco não existe, velho. Mundo Cão morreu, perdeu, se fudeu. É isso aí. Era o Brasil nos jogos hoje. Era o Brasil hoje nos jogos. Perdeu o Playboy, morreu, fudeu. Sobre os pontos fortes, tem várias coisas legais. Tem um House System fodástico, possibilitando a criação de sedes pra guilda. Casas diferenciadas, você tinha seu cantinho lá, você vivia, levava baú, botava as coisas. O mercado do jogo era muito movimentado e tudo pelos players. Você não conseguia itens bons se você não negociasse player com player, entendeu? Então isso movimentava e isso dava uma interação muito boa. O mundo era gigantesco, uma ambientação medieval, vários monstros e animais que todo bom fã de RPG gosta. O jogo tinha mais de 100 skills. Vou citar exemplos aqui do que eram skills, né? Cozinhar, plantar, cortar madeira, magia, defender com escudo, brigar, luta com espada e por aí vai. Bicho, quem é fã de RPG, quem era fã de RPG de mesa principalmente, com certeza aí é uma ótima pedida, velho. Ainda existem alguns servidores hoje, mas não com tantos players, entendeu? Cerca de 400 players online, 300 players online. É só os saudosistas, né? Isso, quando a gente jogava, velho, Lotava, era Felipe, Oi. Desculpa te cortar aí. Ô Felipe, pelo que eu pesquisei aqui, cara, se tu tá falando que hoje tem 400 players online, naquela época seria um sucesso, porque pelo que eu li, o pico, assim, maior que já teve recorde de pessoas online no servidor mais famoso foi 1.300 pessoas. Então, justamente, no oficial, é como tinha um servidor mais foda e tal, porque existiam vários servers caseiros, né, que a galera fazia em casa. É, os privados. Botava um host lá e pronto, aí botava 200 pessoas, aí depois ficava já tudo legado, tudo lagado, todo mundo... Mas, pô, 1.200 pessoas num mundo que não tem transição, grande, bicho, era muito bom de se jogar, velho. Muita gente, Era então, onde você andava, você via player, era muito bacana. É. Ou seja, você não se sentia seguro em canto nenhum, porque só tinha fila da puta no jogo. Começando por vocês, né? Bicho, mas eu era bonzinho no começo, velho. Eu ajudava os caras e tal. Morri umas 5 vezes assim, ajudando a galera. Eu disse, beleza. Aí tu tirou a peixeira e falou, agora vai. Aí eu disse, juntei dinheiro, né, pra comprar uma peixeira, porque o cara renasce duro. Comprei uma peixeirazinha, uma dagger, na verdade, não existia peixeira lá. Mas assim, ó, dagger, eu queria comentar uma coisinha sobre o último online. Eu sou um grande amante dos MMOs, né? Principalmente os MMOs RPGs. É. E eu não conheci Ultima Online por causa daquela questão que eu falei, né? Eu não era rico. Enfim. Mas assim, se eu tivesse conhecido o Ultima Online, com certeza eu ia jogar tanto tempo quanto o Felipe, ou mais, porque pelo que eu li, pelo que eu vi e pelo que vocês falaram, principalmente pelo que vocês falaram agora aqui, cara, com entusiasmo que vocês falaram, eu ia adorar jogar, cara, com certeza. Oh, com certeza você ia assim? Ser fã número um. Bicho, eu só parei de jogar porque caiu o movimento, velho. É, diminuiu. Acabou, velho. Acabou o movimento. Bicho, eu fiquei off. Ah, pra você ver, eu não jogo mais MMO, velho. Pra você ver como era foda o jogo. Não tem nenhum jogo parecido. Eu assinei embaixo do que o Timbu falou, só que eu só adiciono uma coisa. Se eu tivesse idade pra poder jogar o jogo na época, né? Capacidade mental de jogar... E o computador, eu teria jogado também, porque eu sempre fui um fã também, que nem o Team Blue, de RPG e de MMOs também. E só pra fechar aqui, ô Felipe, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que ainda válido, é uma experiência boa pras pessoas, pros gamers, né, de hoje em dia jogarem o jogo hoje? Olha, sozinho, não. Se você quiser marcar com uns 4, 5 amigos pra baixar e fazer, e jogar junto, eu recomendo, porque aí você vai conseguir explorar o jogo, não com tanta intensidade, mas a parte boa do jogo também, que é você ficar forte, vai lá explorar labirinto, vai caçar dragão, vai, sei lá, domesticar um cavalo que comer era... Comer perna, comer bunda. Mata os caras lá, vai pecar ali, tá falando, vai caçar pecar. Sacou? Assim, eu não recomendo mais, porque você não vai conseguir fazer muita amizade, porque lá só tem já os macacos velhos, né? Já os saudosistas só. Aquele negócio, tipo, naquela época também, a galera jogava, tipo, tudo unida e tal, era todo mundo se conhecendo, jogo novo, novidade. Hoje, se você for jogar sozinho, você vai encontrar uma barreira de solidão, tipo, vai ser você, você e você. E ainda tem aquele choque de 15 anos, né? Que o jogo já tem mais de 15 anos. Provavelmente quem for jogar, tipo, pode ter um baque assim. Ah, desculpa, cara, esse negócio de 15 anos no Machine Cast não cola. É verdade. Se você é realmente um saudosista e ama retro games, eu recomendo, junte 2, 3. Se quiser, anota aí, bicho, me bota ZUHBR1 no Skype. Ô, Diogo, eu volto a jogar com você, se você quiser. Ô, Diogo, se tu me permite, eu tenho uma dica pras pessoas que quiserem jogar Ultima Online aí. Faz assim, ó. Pega aqueles seus amiguinhos que jogam o Tibia. Chega lá. Isso. Porra. Chega lá, pega os amiguinhos que jogam Tibia, chega lá e fala assim: cara, vem aqui, tem um jogo com gráfico da hora, assim, ó, vem cá. olha, o gráfico. Não, isso daí é incomparável. O gráfico de Ultima Online é infinitamente melhor do que o de Tibia. Me fala. Exatamente. Não é melhor. O cara na hora, cara. Exatamente. O cara na hora. Eu acho justo a gente jogar Ultima Online. Todo mundo aqui jogar junto. Eu topo. Pera aí que eu tenho que sair. Eu topo. Quem quiser baixar e quiser jogar, a gente joga, velho. Só joga se o Neilson for jogar, hein? Só joga se o Neilson jogar. Aí, ó. As impressões do Neilson sobre o jogo. Desafio para os machines aí, ó. Os ouvintes machines aí, ó. Vamos estipular um número de ouvintes, de downloads. E aí, se chegar a tantos downloads o episódio, a gente faz um gameplay lá no YouTube lá. Demorou. Bacana. E agora, pra finalizar aqui, fala pra gente o último clássico que você escolheu, Felipe. O último clássico que eu escolhi é dos arcades, né? É X-Men vs Street Fighter. Puta merda, cara. Que esse jogão. É jogaço, cara. Porra. Jogaço. Inovador também. Muito bom, velho. Muito bom. Nossa, adorava. Respeito. Eu tava na onda do Resident. Na hora que eu vi esse jogo no fliperama, eu esqueci o Resident, velho. Era um jogo muito foda. Esse jogo era foda demais, bicho. Esse jogo chegou em 1996 nos arcades, né? É, depois ainda teve uma versão pro Sega Saturno em 97 e em 98 pro PlayStation. Só que no PlayStation tinha uma limitação técnica que não podia ter o modo dupla, velho. Então, pra mim, fodeu o jogo. Chegar lá e você não poder jogar em dupla... Que merda, velho. O cara joga em dupla sempre. Agora, vê só. É um crossover entre duas empresas grandes, que X-Men com a Marvel e Street Fighter com a Capcom. Inclusive, pode ser considerado a introdução da introdução ali pra depois ter aquele grande boom do Marvel vs Capcom. Com franquias muito boas, muito bem estabelecidas. O Street Fighter já era bem estabelecido, pô, desde a época que saiu o 2, revolucionou tudo, todo canto, todo barzinho, todo pega-bebo assim de esquina tinha uma porra de um fliperama de Street Fighter. É. Então, e os X-Men tinham o carisma todo, certo? Do desenho, tinha o carisma do HQ, desculpa, não sei se o desenho era lançado. Tinha muito personagem bom e tinha alguns jogos já, apesar de não serem tão vangloriados e tal, tinha alguns jogos. Tinha um jogo de arcade, inclusive, que era beat'em up também, antes. Mas, pô, X-Men foi uma sacada muito genial, velho, muito genial. Inovaram muito, botaram um sistema de dupla pra você trocar de personagem, usar no combo, especial junto. Puta, esse jogo foi muito top, muito top. Esse jogo é um crossover do Street Fighter Alpha com o X-Men, né? Justamente. O jogo que já tinha da Capcom dos X-Men. Exato. Exato. O que eu gostei mais ainda foi de terem colocado o Alpha lá. O visual do Alpha, pra mim, é o mais foda da série do Street Fighter. Ah, entendeu? Não. Pra mim é o mais foda. Cara, deixa eu falar o pra mim primeiro. Não deixa. Puta que pariu. Não. Pra mim é o mais foda, velho. É o que me lembra mais anime. Ô, Timblu, respeita. É a preferência. É a preferência do cara, né, bicho? Você tem que respeitar, pô. Não, eu não disse que não respeito, só não concordo. Não aceito. Não. Então. Eu vou explicar o porquê pra mim é a mais foda. Pra mim é mais foda porque todos os personagens estão mais novos e lembram muito anime. Eu sou muito fã de anime. Então lembra o visual do anime. Pra mim, aquele visual dos Street Fighter, do Alpha, do 1, do 2, do... Puta, é muito foda, velho. É muito foda. Não tem nem o que falar. O Ryu novinho, velho. Ainda sem a faixa vermelha e tal. Que depois tem uma curiosidade massa pra falar sobre isso quando for num jogo de Street Fighter. Não vou focar aqui. Muito bom, velho, muito bom. Eram 16 personagens jogáveis, certo? 8 do lado dos X-Men, 8 do lado do Street Fighter. Deixa eu ver se eu lembro aqui dos personagens. E um secreto, que era o Akuma. Então são 9 do Street Fighter, né, então? Isso. Era só o Akuma de secreto? Não lembro agora. Não, era um... Também não, tinha. Era só o Akuma que era Gente, quantos era de cada lado tu falou, Felipe? Tinha, sem ser secreto, 16. Tá, não, de cada lado. Oito. Era 9 pro Street Fighter. 8 pro X-Men e agora 9 pro Street Fighter. Que não, era 9 também do X-Men porque tinha Apocalipse. Não, mas o Apocalipse mas não era jogável, era? Sim, cara, mas também é um personagem, né? Ah, isso. Ok, beleza. Então, é porque eu tava falando de personagens jogáveis, né? Mas não, beleza. Tudo bem, mas é 9. Então vamos 9 botar de personagens lado. Que participam, que tem Sim. participação no jogo. São 18, então. 9 dos X-Men e 9 do Street Fighter. Ah, então, dos X-Men a gente tinha o Wolverine, que é o amado por todo mundo e o mais fácil de se jogar. Ciclope, Vampira, Gambit, Magneto, Tempestade, Dente de Sabre, Juggernaut e Apocalipse. Do Street Fighter a gente tem Ryu, Ken, Zangief, Chun-Li, Dalsim, Bison, Charlie e Kami. E o Akuma, né? E o Akuma. O Akuma que é o fodão lá do secreto, processo. E aí, Nils, você jogou Street Fighter vs X-Men? Ah, com certeza, cara. Chegava do colégio, guardava a mochila e já ia na fomeagem, cara. Ô, pessoal que tá ouvindo o MachineCast agora, fomeagem quer dizer vício, quer dizer vontade de jogar lá e ficar jogando sempre. Eu anotei isso no primeiro que eu ouvi ele falando. Ô Nilson, olha só. Ô pessoal, o Nilson chegava em casa e já perguntava pra mãe: mãe, quer comprar pão? Mãe, quer comprar pão? Já chegava que a ficha naquela época, nessa época a ficha era, eu me lembro que era 20 centavos, né? Rapaz, eu chegava com um real, cara, era 5, 6 fichas, cara. Então, comia solto. O cara entrava contra e a jogabilidade é meio parecida com o do Street Fighter, né, cara? Só que um pouco mais rápido. Isso. Aí você se adaptava rápido mesmo no jogo, cara. Sim, não era uma jogabilidade complicada, né? E tipo, como o Felipe não falou, eu vou botar um adendo aqui, que tipo, antes do X-Men vs Street Fighter, o único jogo assim que vem à cabeça, que eu joguei antes, que também deu origem a esse jogo, foi o X-Men Children of Atom. Ah, cara, eu falei isso, tu não viu? E o Marvel Super Heroes, que eu joguei também, os dois eu joguei no fliperama também. Também joguei, mas... Entendeu? Mas, e você vê que eles usaram elementos desses dois jogos no X-Men vs Street Fighter. Só que o X-Men vs Street Fighter é muito mais rápido, cara. Quando você bota ali no turbo, bicho, o jogo... X-Men e Street Fighter era sensacional na hora dos combos duplos, cara. Tinha aqueles pulos gigantescos que a gente não tava acostumado em jogo de luta. O primeiro jogo de luta que eu vi que tinha esse pulo gigantesco aí era o Power Stink. Não sei se vocês lembram. Power Stink? O jogo da velhinha que tacava as dentaduras nos malucos. Ah, sim. Entendeu? Eu lembro. Eu não lembro. Desconheço esse jogo. Era o único jogo que dava pra dar dois pulos, que é o mais antigo que X-Men vs Street Fighter e esses jogos que eu falei, entendeu? E era massa demais os combos, cara. Quem sabia fazer combo no fliperama era massa demais, cara. O nego acertava especial duplo, era que era alegria, né? E era tipo assim... era alegria. Você tava ali naquela, como o Felipe fala, naquela secura ali, pá, jogando, querendo ver o zeramento. Naquela secura. Querendo ver o zeramento tudinho, ver os finais tudo, né? Aí chegava alguém e botava a ficha aí. Ah, puta! Aí parecia... Here comes a new challenger! Falava assim, rapaz. Eu olhava com aquela cara de Bad to the Bone pra cara do moleque. Aí eu olhava assim, eu falava pro cara, bicho, você tem certeza de botar a contra? Aí o cara, você joga bem? Eu falei, não sei, vamos ver aí, cara. Vixe, batia no peito. Aí, que tipo, na primeira, quando a máquina chegou, eu fui um dos primeiros a jogar, cara. Ó, que honra, hein? Cara, já estreou o Flipper lá. Já. É, e tipo, então... eu estreiei o Flipper com 10 fichas, né? Nossa! Ele não estreou, ele chegou e falou, ninguém, é meu. Ninguém comeu pão por uma semana, na casa. Aí... toda vez que eu chegava do colégio, eu já ia direto pra jogar. E eu tava fissurado no game, cara. Época que as moedas sumiam na casa do Neilson. Aí o cara, rapaz, sei que eu lembro até hoje, eu sempre jogava com Wolverine e Ryu. Essa é a dupla clássica, né, de todo mundo. Ah, é? Não, e... a minha não. Eu decidi cara... quase todo mundo, cara. Presta atenção nas minhas frases, bicho, tá implicando comigo. Você não é a regra, tipo. Tá implicando cara... comigo, você não é a regra. Aí o cara escolheu o Ciclope e o Gambit. E foi jogando, eu fiquei só olhando. Aí ele veio com aqueles macetinhos de Street Fighter. Aí eu pulava altão e fazia combo, velho. Rapaz, o cara ficava puto demais, velho. Falei, precisa não botar a ficha. Falei, ainda zoei o cara ainda, cara. Mas o cara era melhor que você, né, velho? Foi tão melhor que ele não conseguiu nem tirar meu primeiro boneco. Eu tô falando ele menor. De tamanho, ele falou menor. Era menor, né? Ah, não, o cara era grande, pô. Ai, que medo. Só que o cara... Eu não tiraria essa onda, não, velho. Eu me lembro de ter levado vários cascudos jogando essa porra aí. É isso que eu vou falar agora. Só tomei uns três tapas assim, não. faz parte. O cara... Aí entrou outro cara. E o cara... Esse achava, né? E aí eu peguei e tirei a ficha dele. Sabe o que ele fez? Foi lá na máquina e desligou, velho. Nossa, velho. Esse chorou. Esse chorou. Aquele amigo que você tem. Você tá ganhando lá no Mortal Kombat, o cara vai e reseta o Mega, velho. O cara me deu um cascudo. Nossa. Ó, eu tomei um cascudo e o cara falou, ninguém me ganha nessa porra, não. Foi lá e desligou a máquina. Master Rage Kit. Esse daí, caraca, quitou. Aí eu falei bem assim, eu saí meio que chorando, falando, ah, é 20 centavos mesmo. É só um pão mesmo, não dá nada. O problema é que eu tomo pão amanhã e volto aqui. Só que você fala saindo correndo, né, Deus? Você nem ia tomar mais. E você, Edu, você já jogou Street Fighter vs Tekken? Nossa! Nossa, cara! Semana passada jogamos. Rolento? Foi Hulk Hogan. Opa! Você quer... E você, Edu, já jogou X-Men vs Street Fighter? Então, cara, joguei, mas no Flipper eu não joguei muito, não. Eu joguei mais o Marvel vs Capcom no Flipper. O X-Men vs Street eu jogava muito no Play 1. Eu tinha o CD pirata dele, né? Pipipichu, como todo mundo tinha. Pipipichu. Uma conversão horrível, né, cara? Você jogou uma conversão horrível, porque a melhor conversão é do Sega Saturno, cara. Não tem load, não tem nada, você bota, joga os dois bonecos. E outra, do PlayStation não tinha dupla, né, velho? É isso que eu acabei de falar. É, você escolhia os dois personagens, mas você jogava só com um. Não, você jogava com um, a barra acabava, você jogava com o outro. É, não tinha troca, né? Não tinha troca. Isso. Mas tinha o especial em dupla, ainda tinha. O que mudou dessa versão é que você não podia trocar a qualquer momento o personagem. Era isso que mudou. Jogar de um round pro outro, mas o resto era tudo igual. Exatamente. E eu gostava muito de jogar, era com o Ryu e o Gambit. O Gambit era foda. O Gambit era bom, cara. O Gambit era bom demais, e era um dos personagens que eu mais gostava na época. Que ele já pegou o visual ali, o jogo é inspirado no visual do Chris Claremont, dos quadrinhos, que serviu de inspiração pro visual que foi usado naquela série antiga que passava na televisão. Muito boa, então, por sinal, também. Muito boa, uma das melhores animações dos X-Men. E o visual do Gambit foi muito inspirado naquela fase, e ele é um personagem que eu achava muito massa. E no jogo ele era massa de jogar, ele era fácil de controlar. E o Ryu é o Ryu, né, cara? Não tem disputar. Mas eu acho que ali não tem personagem ruim pra escolher, não, cara. Ali tem personagem que você não sabe jogar. É verdade. Não disse que tem um personagem ruim. Eu disse que ele é muito fácil de você controlar. Jogar, e você não, joga. Eu sei. Eu não falei que o personagem é ruim. Tô falando assim que ali não existe personagem assim. Que em alguns jogos de luta tem personagens ruins. Mas no caso do X-Men vs Street Fighter, é questão de você não saber fazer os combos e nem saber jogar com o personagem. É porque, em geral, eles são bem equilibrados mesmo, né? Os personagens são bem equilibrados. Sim, verdade. É um jogo bem equilibrado. Isso é verdade. Então, outra parte boa são os finais, né, velho? Eu achava muito da hora você zerar com dupla diferente ou com principal diferente pra ver os finais, velho. Eu gastava muita ficha nesse jogo, velho. Muita ficha. Acho que toda vez que eu pegava dinheiro, eu ia... Todinho, eu zerava uma, duas, três. Aí perdia duas fichas quando não sabia jogar com os caras, mas pra aprender a jogar. Isso era muito bom. Era, pra mim só existia aquela máquina quando ela chegou, velho. Ela chegou e acabou o mundo do fliperama pra mim, tá ligado? Foi o jogo que eu fez esquecer Resident Evil, cara. Eu tava ali, cara. Quando eu vi esse jogo, eu falei, nossa, agora eu quero jogar jogo de luta de novo. Eu não joguei muito X-Men vs Street Fighter também devido... Eu não peguei muito a época dos arcades, né? Eu joguei acho que uma ou duas vezes no arcade. E depois eu joguei mais em festa, essas coisas que tem aquele fliperama. Que não é bem fliperama, né? É um Play 1 dentro do fliperama. Na Game Station, né? Game Station. Aí, mas eu jogava mais mesmo em casa, quando eu tive muito atrasado o Play 1. Aí eu jogava um pouquinho em casa, mas eu preferia o Marvel vs Capcom. Então X-Men vs Street Fighter eu não joguei muito. Eu joguei mais. O pouco que eu joguei foi mais no arcade. E eu achava bem foda. O princípio é o mesmo. Eu vejo esse jogo como o que deu origem ao Marvel's Capcom. Da onde surgiu a ideia de fazer o crossover. E aí só fez as duas empresas grandes, no contexto geral, em vez de colocar só uma franquia, juntar tudo. A Marvel com a Capcom aí. Exatamente. Sim. Pra mim, Marvel's Capcom também é um dos melhores crossovers, mas não vem ao caso agora. Eu, nessa época aí, eu fazia aquela dupla clássica lá, que era Wolverine e Ryu. Tipo, muita gente jogava de Wolverine e Ryu. E, cara, tipo, minha infância foi desiludida um tempo atrás, porque eu vou desiludir de quem estiver ouvindo aqui também. porque assim, o Wolverine, cara, eu sempre ouvia Attack the Rock, aquele ataque dele em X. Eu sei lá o que aquele cara falava. E aí, tipo, recentemente eu ouvi que é Berserker Barrage. Tipo, Berserker Barrage. Mano, eu nunca ouvi isso na minha vida. Ah, eu vou até que é Torá, até que é Torá. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi... Eu ouvi assim, ó. Sai pra lá. É o Silvio jogando lá. Sai pra lá, vai, oi! Já, ô Silvio, já tá aí de novo? Bota pra dar tira, Silvio. Mas, ó, eu escutava também algumas coisas diferentes, tipo, o Wolverine era a Pepepera e o outro Jamiroquai, a Pepepera. Era só isso, pô, o cara só fazia isso. Eu ouvia tatatatarará. Então, todo mundo tinha um som específico pra falar desse ataque dele. E, cara, Berserker Barrage, nossa, jamais eu tinha entendido isso no jogo. Não dá pra escutar o P dessa porra, não, velho. Era a Pepepera, não tinha Berserker Barrage. É desiludido. Créditos Mantori pela desilusão aí. É igual quem falava. Quem falava Tatuma. É, como é que é? Tatumak? Tatumak Kyaku Senpu, cara. Quem falava isso, bicho? Até Tartaruga. Eu falava Retetufug! Aqui era, tipo, quebrado, era a Tec Tugen. É, os caras falavam assim, faz até que tem fuga aí, cara, faz até que tem fuga aí. Pra mim era Ratatugen, pra mim sempre foi. É Ratatouille, também aqui era... Ratatouille, fica lá, beleza. Quando eu descobri que era Tetsumaki sem piaco, eu fiquei surpreso com a dica. Também não era isso, né? Mas vê só, em relação à dupla, eu tinha a dupla clássica, né, que era Ryu e Wolverine, mas eu tinha também Ken e Gambit, que pra mim era foda, velho. Essa dupla era muito boa. Porque o Ken já começou a... Já tinha movimentos diferentes do Ryu. O especial do Ken, puta, era muito foda. O do Ryu era só um Kamehameha, velho. Aquele dragão do Shinichi, né? Isso, era muito bom. Mas já tinha porque veio do Alpha, né, velho? Então, é o que eu tô dizendo. Não, mas esse poder ali só precisa gerar. Você tinha uma diferença absurda com isso, tá ligado? Porque, tipo, geralmente todo mundo tinha jogabilidade boa com o Ryu, mas muita gente não escolhia o Ken, não sei, velho. Não gostavam do cabelo, ou do... sei lá. Mas... O X-Men vs Street Fighter não escolhia o Ken? Muita gente que eu jogava só escolhia o Ryu, era Ryu e... Ryu é o garoto de propaganda do Street Fighter. Ryu e... sei lá, Dalsin, Bison e Ryu. Sempre tem uma porra de um Ryu. Raramente eu via um cara jogando com Ken. Eu jogava muito com Ken e com Gambit. Inclusive quando o cara pegava Ryu, ou seja, a maioria das vezes jogava com Ken e Gambit. Porque geralmente o nego ia lá e pegava Ryu. Ryu e... sei lá. E alguém. E o Wolverine. E o Wolverine. Mas depois que eu aprendi a fazer os Paranauias do Shoryuken, aí eu já prefiro agora jogar com Ken do que com Ryu. Os golpes dele encaixam melhor. Também mas pra acho. Jogar de... Na época também, pra jogar de dupla, pra dar o especial em dupla, o especial do Ryu era melhor pra encaixar com o do Gambit. Porque o Gambit arremessava as cartas pra frente... O Ryu chegava, colava o Super Hadouken junto. Então dava. Se pegasse um, acertava os dois. Um cara também que ninguém gostava nesse game era o Ciclope, né? O Ciclope, caralho, tipo, ninguém curtia o cara e. Ah, porra. Não, o Ciclope era bom sim, cara. Não, mas tipo, era difícil você ver alguém jogar com ele. Só que o especial dele era muito apelão, pegava quase a tela inteira, aquele blaster. O personagem que eu acho que pouca gente jogava mesmo. Era aqui, pelo menos aqui, era o Juggernaut. Dalsin e o... Dalsin. Era o Dalsin e o Zangief, entendeu? Zangief também. Era pouca gente jogava também. Com o Zangief e com o Dalsin, cara. Agora os outros personagens, todo mundo jogava. É porque pouca gente hoje. Jogava já no Street Fighter, né? Com o Zangief e com o Dalsin também. Já veio dos outros hoje. Jogos, né? Não, eu jogo com o Zangief. Ah, velho, eu sei que você é o do contra. Toda vez que eu falar alguma coisa, você vai falar alguma coisa. Mas, bicho, eu tô dizendo pouca gente. Eu não tô excluindo. Quero comprar o PS3, a porcaria de PS3, você vai ver só. Ué, pode comprar, velho. Você quer que eu junte dinheiro pra você, já que eu sou rico? Manda pra mim. Não, beleza, eu vou mandar pra você. Agora vai junto um camboio de cacete que você vai levar no Ultra. Vai junto, pode ter certeza. Fala uma coisa. Cara, a pessoa que consegue zerar Street Fighter e X-Men versus Street Fighter, etc., com o Zangief, cara. Porra, esse cara merece respeito, mano. Que obrigado. Bosta, velho. É um boneco muito forte. Ele é forte, mas ele é lento, ele é lerdo. Porra, caralho. Não, ele é bom. O Zangief no X-Men vs Street Fighter. Os agarrões, Ele já ficou bem zoado, mas aí eles compensaram depois no Marvel. É, só que nos agarrões dele no Marvel no X-Men vs Street Fighter aí vai uma lapa de life, né, do personagem. É, era bem desbalanceado, velho. Então, ele era um personagem forte, ele era um personagem que dava muito dano. Mas, cara, ele era muito lento, tipo, muito fácil pular por cima, desviar. O especial do Zangief, quando pegava, cara, você podia largar o controle que ia o sangue todo. Verdade. E você, Timbulo? Você jogou muito X-Men vs Street Fighter? Cara, X-Men vs Street Fighter foi uma das máquinas de fliperama que eu mais joguei na vida. Por quê? Seguinte, de 96 a 2001 eu trabalhava numa cancha de futebol, de Futebol Society, que se jogava em grama sintética, né? E a dona da cancha, da quadra lá, ela botou fliperama, ela botou duas máquinas. Uma das máquinas era Fatal Fury 1, Hellbolt Fatal Fury 1 e X-Men vs Street Fighter. Então, cara, X-Men vs Street Fighter foi uma das máquinas que eu mais joguei de todas. Mas não foi a primeira vez que eu joguei. A primeira vez que eu joguei foi num fliperama bem longe da minha casa, perto no centro da cidade. Eu fui lá com um sobrinho meu, e a gente tinha quase a mesma idade. E aí a gente viu aquela máquina e pá, eu conhecia o Marvel Super-Heróis já, né? E aí eu vi que a máquina era muito parecida, o jogo era parecido, só que com Street Fighter. Na época eu não conhecia o X-Men ainda, o antecessor, né? E eu fui jogar, cara, era demais, a gente conhecia o Zero, o Alpha, e aqueles Hadouken, a gente começou a rir quando a gente viu aqueles Hadouken enormes, aqueles... O Cíclope também era muito legal, com aqueles poderes enormes e coisa e tal. E aí fomos jogar, taraná, perdemos ali rapidinho, porque era a primeira vez. E aí o meu sobrinho conhecia um cara que tava esperando pra jogar. Tava atrás da gente esperando a gente jogar, tá de certo, provavelmente tava se rindo por dentro pelo jeito que a gente jogava, né? E aí ele falou assim pra mim, a hora que a gente perdeu e saiu, ele deu um passo pra trás assim pro cara jogar. E ele falou assim, agora olha o vício. O cara pegou, obviamente, Ryu e Wolverine, né? Que vocês falaram aí que todo mundo jogava. Mas ele jogou só com Wolverine e o cara começava a dar combo aéreo direto um atrás do outro e o bonequinho não caía no chão. Ele matou os dois personagens assim de primeira, assim, só sem cair no chão, assim, só com o Wolverine, sabe? Manteu no ar. Joga pra cima, cai, joga pra cima e cai, joga pra cima e cai. 120 combos. Puta que pariu, cara. Eu já nunca tinha visto o jogo. Eu vi o cara fazer aquilo ali. Aí comecei a me encarnar no jogo, quando a máquina foi lá pra onde eu trabalhava. Só que ao contrário da maioria aí, eu não jogava com o Wolverine. Não, cara, eu achava muito difícil jogar com o Wolverine. Eu jogava com o Ryu e o Cíclope. É uma coisa que a gente não tava acostumado, né, Tiblu, que quando a gente viu o X-Men vs Street Fighter, as magias eram muito exageradas, cara. Era exagerada, é. Eu achei engraçado. Cara. Todo mundo falou, caraca, olha o tamanho do Hadouken do... Eu achava muito engraçado. Aquela bazuqueira... Que era a graça do jogo, né? É. Aquela bazuqueira daquele Hadouken. O diferencial foi justamente isso, né? O exagero nas magias. É, o Shoryuken do Ken, que vai leva o cara lá pro espaço. E fala, caramba, bicho. Aí o que aconteceu? Cara, eu joguei tanta essa porcaria, porque eu vou dizer assim, ó, não é, bah, o Timbu tá cheio do dinheiro, podia jogar de monte. Não, era o seguinte, eu inventei uma técnica, não sei se alguém já usava, pra mim era invenção, porque eu nunca vi ninguém fazer. Eu amarrava uma linha de costura na ficha. Pilantra! E aí, pilantra! O que acontece? Eu fazia diferente, sabe como é que era a máquina aqui? Era o dono do fliperama tinha um botão lá dentro que ele apertava e botava o crédito. Sim. Não sei se vocês já viram isso. Aí, só que na hora que o dono apertava o botão, na hora que automaticamente apertava, caiu o crédito, né? Aí o que eu pensei? Falei, cara, se eu pegar um estilete e dar um taiozinho no fio, cara, o que acontece? Cara, na hora que eu fiz isso, deu mais de 50 créditos, de uma vez só, bicho. Puta! Caramba! Aí eu falei... o dia inteiro. Não. Se eu ficasse o dia inteiro, ele ia desconfiar. Aí tu desligava a máquina. É, o que eu fiz? Eu falei, vou comprar umas 4 fichas e jogo mais umas 4 e depois eu desligo a máquina. Foi isso que eu fiz, cara. Direto eu fazia isso, cara. Aí que eu fazia. Se o dono te pegasse, bicho. Ah, tá ferrado. Aí o que eu fazia? Então eu ficava ali com a linhazinha pescando, cara. Só que o seguinte, estragava a máquina. Cada vez que eu fazia isso, a linha ficava presa e não voltava. Aí eu tinha que chamar o dono da máquina pra ir lá, e ele pegava e via aquela ficha pendurada, assim, sabe? Ele abria a tampinha, a ficha tava pendurada, assim, na linha, assim, sabe? Ele, alguém tá botando linha na máquina aqui, vocês têm que cuidar, não sei o que. Ainda xingava a gente, sabe? Mas mal sabia ele e a dona da empresa que era eu que fazia isso. Olha só, rapaz. Aí, cara, eu fiquei viciado de tal maneira que os meus amigos iam jogar ali, daí tinha o pessoal que ia jogar na cancha e era estranho e coisa e tal, e iam jogar. Só que quando os meus amigos estavam jogando e essas pessoas queriam desafiar eles pra jogar contra, eles diziam, puta, agora eu vou perder. Aí eles gritavam pra mim, ô Marcos, chega aí. Aí eu ia lá, o que foi que aconteceu? Ah, os caras aqui estão ganhando da gente, não querem deixar a gente jogar, não sei o que. Aí, então tá, escolhe os bonecos que vocês querem pra jogar pra mim. E sabia que não era assim, né? Se eu pegasse, eu ia perder. Era só o Cíclope e o Ryu. Aí, pega o ciclo pro Rio e tá bom, aí tá. Tá, mas e aí os caras dizem, se tu perder a ficha dos guris, não se preocupa, eu dou outra. Vixe. Tu tirava a galera que tava lá causando, então. Isso. Aí o que acontece? Aí chegava pra jogar, pá, não tinha outra, né, cara? Os caras não duravam uma. O problema era o seguinte, que como eu tava trabalhando, eu não podia ficar ali muito tempo. Então eu ganhava, e aí os caras botava outra ficha, daí eu era obrigado a sair, não podia ficar jogando duas fichas seguidas, assim. Mas eu ganhava do cara, saía fora e depois eles ganhavam dos meus amigos, não podia ficar ali cuidando pra eles. Team Blue, defensor dos oprimidos. É, pior, mas infelizmente não. Se eu fosse cliente, aí tudo bem. Aí eu também não ia ser tão viciado, né, cara? Eu não ia poder pagar tanto. É verdade. Prós e contras. É, e a minha história com X-Men vs Street Fighter é essa aí. Depois eu joguei no Play também, tipo, quando eu tive Play, jogava na locadora, joguei no Saturn, na locadora também. E é isso aí. Ô Silvio, cola aqui. Ah, oi! Agora me chamaram, agora eu posso participar. Você já jogou X-Men vs Street Fighter? Olha, eu vou te dizer que eu já joguei sim. Inclusive, eu queria falar que o Ryu, personagem presente desde os primeiros Street Fighters até os Street Fighters atuais, ele usa produtos de Ekiti. Tchau, tá bom. Pode voltar. Não, senta no ponte agudo. Oi! É por isso que ele se conserva tanto, né, velho? Exatamente. Ficar no segredo. Ô Felipe, mas você acha que o jogo ainda hoje é bom? Ele perde pra algum jogo hoje em dia? O que você acha dele, no geral? Olha, o jogo é bem completo. A única coisa que eu acho que ele deve perder é em quantidade de personagens jogáveis pros novos jogos. Porque pra mim é um clássico e hoje se mantém até em alguns locais onde existem algumas máquinas. É raro ver, mas a gente consegue encontrar eles. É raro ver as máquinas, né? Mas quando tem máquina, tem Street Fighter vs X-Men. Eu acho que ele não perde, não, atualmente, pra esses novos, não. Claro que tem os seus sucessores, né, que vieram aí, Marvel vs Capcom, que é muito divertido jogar, até porque aumentou os personagens, colocou mais gente das duas empresas, né. Mas X-Men vs Street Fighter, pra mim, é um marco muito grande em relação a você jogar jogos de luta no arcade também. É revolucionário. Você. Ô, Felipe, uma coisinha que eu lembrei de falar aqui agora, um diferencial que tinha no X-Men vs Street Fighter, que foi o primeiro dessa linha aí, não sei se pra vocês aí, mas pra mim aqui sim, era a máquina, né, cara, a máquina física. Vocês lembram como era bonita, cara? Era grandona, era enorme. Sim, era linda. Era linda, velho. Ah, era enorme, cara. Aquela máquina era muito maior que as outras. Aqueles adesivos ensinando como é que faz os golpes. Isso. É, isso já tinha nas máquinas da SNK, mas ali, naquela máquina enorme, ele ficava muito mais bonito, né, cara? É. Aquele máquina telão colorida, vermelha, amarela. Telão de 29, né? Isso. Nossa. Ah, era muito bom, cara. Bom, agora chegou a parte da gente dar nota aos jogos, mas antes de eu passar aqui para os participantes, eu gostaria de explicar para os ouvintes a forma que a gente avalia os jogos aqui na MachineCast. Em questão de consoles, a gente avalia por hora alugada. Uma hora é ruim, duas horas é bom, razoável, né? E três horas é ótimo, é excelente, é o que seria o equivalente ao 10. É puxando a nostalgia das locadoras, né, ô Diogo? Sim, claro. Que é o foco do. Se eu chegasse lá, o jogo fosse bom, tu ia jogar duas horas, três horas, enfim. Quanto mais tempo você joga, é porque você gostou mais dele, né? Exatamente. Em questão dos arcades, puxando a mesma coisa da nostalgia, é em relação às fichas. Como você já puderam ver no episódio do Terry, uma ficha é para jogo, jogo ruim, duas fichas é para bom e três fichas é para ótimo. Também puxando a mesma coisa da nostalgia, que quanto mais fichas você fosse comprar, porque é melhor o personagem ou o jogo em questão. E em relação ao computador, que é um pouco mais diferente, mas também é puxando a nostalgia, que é em relação à internet. Se o jogo é ruim, a gente fala que a internet é discada. Se o jogo é bom ou razoável, 3G. Agora, se o jogo for ótimo, excelente, nota 10, aí é onda larga. Então esse é o método que a gente usa para avaliar os jogos aqui. E eu quero que comece avaliando o meu querido Eduardo Filhote. Então, cara, pro Streets of Rage eu daria 2 horas. É um jogo bom, dá pra jogar bastante e se divertir. Pro Ultima, eu daria internet discada, cara. Não gosto. A proposta é interessante, seria o suficiente pra conhecer ali, mas não me atraiu tanto. Bah, 56k, poxa vida. É pobre, só tem 56k porque é pobre. Faxi modem, vai ter que procurar drive, puta que pariu. Aí eu já desanimo de vez. E o X-Men vs Street merece 3 fichas, porque jogar até sangrar. E você, Nilson? Faz, o Streets of Rage é 3 horas, cara. Não tem essa, bicho. Melhor beat'em up do 16 bits, cara. Ah, pra cansar jogando, hein? Até hoje eu boto aqui no Megão e jogo, cara. É foda demais. É muita fomeagem. Verdade. E o X-Men vs Street Fighter, porra, é 3 fichas também, né, cara? É um jogaço, é um dos jogos que eu mais joguei, cara, no fliperama, cara. Agora, já o último online, eu nem sei se dou nota, porque eu nem curto esse tipo de jogo, não sei se é justo eu dar uma nota, entendeu? Mas pela impressão que você teve aqui. Pela impressão, rapaz, eu daria 56, cara, porque eu não sou muito fã de jogo de RPG online. Eu nunca fui ao jogo de RPG online, então é 56 mesmo, 56kbps. E você, Team Blue? Então, cara, o Streets of Rage eu jogava na locadora, então realmente eu alugava a hora. Então eu vou dar mais ou menos o que eu gastava nas locadoras. Eu vou dar 2 horas pro Streets of Rage 1, que era bom, mas não era assim tão bom, né? Então, outro blasfemador, Felipe, aí, ó. Blasfemando, Felipe, aí, ó. Pois é. Melhores virão, né, no futuro, mas enfim. Quando? Beat'em up é um estilo morto. 2 e 3, cara. Não, sim, mas o beat'em up hoje em dia é um estilo morto, cara. Ei, Dragon Scroll. Mas, cara, eu tô falando lá daquela época, velho. Melhores virão depois do 1. Ah, com certeza. Entendeu? Sim. Então é 2 horas, né? Tiozinho, bota 2 horas aí. Ultima Online. Cara, depois do que eu ouvi aqui do Felipe Vontori falando aqui, com entusiasmo, falando bem as coisas que eles falaram, pelo que eu pesquisei também, pelo que eu vi no gameplay, olha, eu adorei o jogo. Se eu tivesse conhecido na época, provavelmente eu teria jogado esse jogo com muita fomeagem, que nem diz o Nilson, né? Teria jogado por muitos, muitos anos, assim como eu joguei outros MMOs por muitos e muitos anos também. Eu gostei bastante e eu jogaria com 3G, cara, tranquilo. E X-Men vs Street Fighter, com certeza 3 fichas, cara. 3 fichas muito bem gastas, né? Provavelmente eu ia amarrar uma linhazinha ali, fazer essas 3 fichas virar 30. Se fosse 10 fichas, a gente botava. Botava as 10 fichas. Anota, se fosse 10 fichas, eu botava 10. É um dos jogos, é um dos crossovers, assim, a nível King of Fighters 94, assim, muito bom. E 3 fichas muito bem gastas aí, valeu, né? Muito bom jogo. Ótima escolha, Felipe, parabéns. Valeu, cara. E você, Vantori, quais as notas que você dá para os 3 jogos? Bom, eu daria 3 horas para Streets of Rage, porque, cara, sensacional, beat'em up fantástico da época, sem igual. Ultima Online, eu daria conexão 3G, eu não daria banda larga, por quê? Porque ele não precisa disso, 3G já supre a necessidade do jogo, então tá excelente já. Não, mas, pô, aí é foda, velho. isso é nota, velho. Tá, é nota. Tu tá reclamando do que, Felipe? Tu jogava 56kbytes, cara. É, então. Eu tô brincando, eu fiz uma comparação só, mas o jogo merece sim banda larga infinita, porque, cara, merece fibra ótica até. Porque o Ultima Online é sensacional, é um dos melhores MMOs que eu já joguei na minha vida. Então, beleza, merece a nota. E Marvel vs. Capcom, 3 fichas, como o Team Blue disse, muito bem gastas. Seria 3 fichas ali que daria sem dó pra máquina, tipo, sem problemas. É isso. Agora vamos perguntar aqui pro meu amiguinho aqui, que tá de canto. Silvio, qual nota que você daria pros 3 jogos? Vamos já agora aqui falar o que eu pensei do jogo, né, claro. Olha, pra Streets of Rage, como eu falei, eu já joguei esse jogo, era muito legal, eu deixei lá, jogava com a Patrícia. Bom, vamos agora falar minhas notas. Eu para Streets of Rage, olha, eu daria para Streets of Rage 3 horas, claro. Por que 3 horas? Eu vou explicar. Porque as 3 horas foram presente do Rock, o Rock é muito querido no meu coração. E aí ele merece essas 3 horas aí, muito bem gastas, com o presente dele, que com certeza eu curtiria. Já falando de Ultima Online, eu daria ali uma conexão banda larga, né? Porque eu sou rico, você acha que eu vou ter internet menos que banda larga? Claro que não. Ah, claro que não, mas... Maui! Falta mais um jogo? Maui, mas vem pra cá, falta mais um jogo. Eu estava falando agora de X-Men, mas Street Fighter. Pra esse jogo, olha, sensacional, eu colocaria 3 fichas. Pra esse jogo eu colocaria 3 fichas. O motivo é o mesmo. Eu sou rico, eu posso gastar quantas fichas eu quiser, então eu daria 3 fichas. Pode comprar a máquina, Silvio. Compraria a máquina, daria pra Patrícia jogar, daria pro Rock, compraria quantas cópias da máquina eu quisesse, sem problema. Isso daí não é problema. Inclusive, eu já pode deixar registrado aqui nesse MachineCast, que no próximo MachineCast, vocês e todos vocês irão ganhar uma máquina de X-Men versus Street Fighter. Vocês irão receber inteiramente grátis na sua casa, com alguns patrocínios da gente aqui no console, ok? Vai lá, Silvio. Tchau, Silvio. Baui, tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Silvio. Falou, Silvio. Falou, Silvio. Tá, agora pra terminar aqui, antes do Felipe dar as notas dele, eu vou dar as minhas. É, pro Streets of Rage, eu dou 3 horas, não tem como não dar. Pra mim é a melhor trilogia de beat'em up dos 16 bits. Não. É. Que não, pra mim. Mas é foda. Pra mim. Ó, oh, Team Blue. Pra mim. Não é só pra ele, não é só pra você não, pô. É pro monte aí, é porque Team Blue é fanboy de Final Fight. Não que eu não goste de Final Fight, mas... Eu também gosto, mas eu prefiro. Mas Streets of Rage é o poder. É a lei. Pro Ultima, eu nunca joguei, nem sabia que o jogo existia antes da pauta ser feita, né? E pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, pelas premissas novas que eu vi que o jogo deu, com a animação do Felipe e tudo, não tem como não dar banda larga pra essa porra, entendeu? Porque me deu vontade de jogar e eu vi que muitas coisas que eu admiro nos jogos de hoje em dia, eu vi eles puxando dele. Então... Isso nem Wi-Fi presta, isso aí. Nem com Wi-Fi. Ou você agora. pra mim, Nelson. É zoeira. E o X-Men... Eu sei que é zoeira, pô. E pro X-Men versus Street Fighter, eu infelizmente não joguei muito, eu só pude jogar mais mesmo, loucamente e agressivamente Marvel vs. Capcom. Só podemos lamentar por ti, né, Nelson? Com exatamente. Certeza. Abaixa o mame aí nessa 1, porra, né? E jogue, cara. É verdade. E é um clássico, não tem como não dar também 3 fichas. Não tem como não dar, é um clássico e é 3 fichas, nota 10 pra tudo. Pra finalizar aqui as suas notas, você, Felipe, dê suas notas aos jogos que você mesmo escolheu. Ah, pra Streets of Rage, eu só vou dar 3 horas porque é o máximo. Então, pra mim, é o melhor, como eu disse, dos 16 bits. E não tem quem faça eu dizer ao contrário. Então, chegava lá, 3 horas, eu sou rico mesmo também, igual o Silvio, então... Bota as 3 horas aí, tiozinho. É, pra Ultima Online, banda larga com certeza, se possível, de 30 mega atual. 100 mega você bota enquanto você quiser. Eu também, nossa, não tem problema pra mim, né? A gente sabe. Mas nem tem tanta gente pra jogar assim, cara. Mas eu jogaria, de novo. Voltaria a jogar hoje. Inclusive, se aparecer uns 3 players aí, ó, ouvintes, se quiserem jogar, a gente joga junto. Eu explico o jogo. Ouvintes aí, se os ouvintes quiserem. Estamos aí. E X-Men vs Street Fighter é... Eu não era tão nojento pra fazer essa parte do barbante, né? Mas... é... Mas eu gastaria 3 fichas fácil. Eu gastava mais, na verdade, né? Sim. Mas 3 fichas é a nota máxima aqui, então... Fecha aí minhas indicações. Bati o martelo aqui, vocês ouviram, com as 3 fichas aí e todo nota máxima. Até porque fui eu que tava indicando, né? Eu seria muito imbecil se eu dissesse que não tinha nota máxima, eu indicar os jogos pra vocês. Bom, é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim do programa e nós gostaríamos de saber se faltou alguma coisa, se a gente falou alguma coisa errada, um absurdo aqui. E se vocês tiverem mais alguma curiosidade, mande para nossos meios de contato e divida sua nostalgia e seus conhecimentos conosco. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima viagem no tempo. Agora só senta ali, Ventura, rapidão, espera um pouquinho. Não é Vitória, não é Vitória, é Silvio. É, Silvio, peraí. Peraí, Silvio, peraí, aguenta aí, Silvio. Ah, olha, olha. Senta lá, Silvio, um pouquinho só. Senta ali, lá. Ali, ali, naquele banquinho ali. Ali. Aquele banquinho. Tá, tá, vou sentar aqui. Tá, não, ui, ui, ai, ui. Aquele ponte agudo, mano. Aquele banquinho. Fica ali, naquele banquinho ponte agudo. Ai, ui, ai, ui, vai, ui. Ô, Vantori, pergunta se ele já vendeu os produtos de Jequiti, velho.